Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começamos mais um episódio do Sala de Projeção Podcast, episódio especialíssimos. Primeiro episódio, estreia de um episódio com dois filmes, Blade Runner e Blade Runner 2049, carinhosamente chamado por nós como o episódio dos Blade Runners. Um prazer estar aqui. E aí, André, tudo bem com você? Tudo bem, gente, como é que vai? Grande Igor, dá um alô. Olá a todos que estão nos escutando, tudo certo? Bom dia, boa noite, boa tarde. Tio Guga, tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos falar sobre Blade Runner, dirigido por Ridley Scott. Eu acho que todo mundo que gosta de cinema já viu esse filme, provavelmente. Só faltava o Gustavo pra ver, agora ele já viu. Pronto, aí só tinha ele que não tinha visto, só existia ele no mundo. É fã de cinema, e aí ele já assistiu, então pronto, já tá completo. Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer, espetáculo. Eu assisti esse filme umas 20 vezes e eu acho que entre a 10ª e a 15ª vez eu ficava botando aquela última cena dele, a cena de morte dele, no repeat, assim, e voltava. De tão bonita, de tão fantástica que é essa cena. E aí, Denis Villeneuve aceitou o desafio de fazer uma sequência, também com Harrison Ford e com o protagonista Ryan Gosling. Ana de Armas, né, como a androide virtual, a namorada dele absolutamente virtual, e a moça que faz House of Cards, Robin Wright. Que é a namorada do Forrest Gump, né? Isso. Jared Leto fazendo um papel pequeno, mas importante, e Dave Bautista, fantástico, fazendo uma ponta no início do filme. Então, dois filmaços. A gente vai falar bastante sobre inteligência artificial, mas também vamos falar sobre solidão. Vários e vários. Vamos tentar destrinchar um pouco e extrair vários significados dos vários simbolismos e das várias cenas. Então, espero que vocês gostem. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. André, você viu o filme, você estava falando agora há pouco pra gente, antes da gente começar a gravação, que você ficou muito fã do segundo filme. Você reassistiu ambos os filmes pro podcast ou você já viu pela primeira vez? Como é que foi? Não, já vi esses filmes mais de várias vezes, na verdade. O segundo eu vi no cinema, né? O primeiro foi lançado, o quê? Em 82, uma coisa assim, então eu vi já... Talvez na infância. E foi um filme que me tirou umas noites de sono, cara. Que tem umas cenas no Blade Runner que eu acho que são bem pesadas, né? Aquelas cenas do... Aquele método, né? Que os androides têm de matar os humanos segurando a cabeça, enfiando os dedos nos olhos. Aquilo ali já acho que deve ter me causado alguns pesadelos já. Talvez já... já trazendo aí o germe do Édipo. Que fica cego, né? Na história dele. Enfim. Mas tem algumas cenas que me marcaram, e revendo agora, eu me lembrei disso, assim. Eu já tinha essa... No meu imaginário, essas cenas eram muito fortes, assim. Acho que vocês também devem ter ficado meio traumatizados com essas cenas na infância. Não, quando eu era criança, eu gostei do filme, mas eu achei um pouco chato. Eu consegui assistir até o fim tudo, mas eu não consegui apreciar, não. É um filme lento, né? Ele é bastante lento. Ele é lento. Para uma criança, ele é um pouco lento e é difícil apreciá-lo como criança, né? Ele não tem muita ação, ele não tem muitas coisas que uma criança pode, sabe, se relacionar, se identificar, né? Mas depois de adolescente, você realmente não tem como, né? É difícil não gostar. Tem muita gente que assiste esse filme e não consegue se transportar pra época um pouco também, né? E acha o filme meio datado. Conheço muita gente que viu e não gostou tanto assim, não entendeu por causa, o porquê de tanta... Por que que o filme virou um fenômeno? Por que que o filme é considerado um clássico e um dos filmes obrigatórios, né? Pra você assistir como fã de cinema. Mas aquela estética do início dos anos 80, né? Urbana. Igor pode falar muito disso, dessa estética meio... A estética é cyberpunk, né? Cyberpunk, exatamente. E com aquelas cenas noturnas, a chuva e as ruas sujas. E as pessoas morando, assim, aquela casa do especialista em genética, né? Daquele cara que tem um problema, a síndrome de Metusalém. Aquela casa dele cheia de bonecos, né? E anões. Aquela estética lá é... É fantástica aquela casa dele. Aquela casa dele, né? E a gente não... E é pura estética, né? Porque ninguém moraria realmente numa casa daquela, daquele jeito, né? Com aquela iluminação. Só o Tyler Durden, talvez. Uma curiosidade aqui naquela casa, ele mora na verdade num edifício abandonado, né? O que eu acho muito sintomático assim para a própria atmosfera do filme, né? E não sei se vocês repararam, mas o nome do edifício onde ele mora é The Bradbury, né? É uma das várias referências à ficção científica, né? No caso, a referência é a Ray Bradbury, né? Autor de ficção científica norte-americano que escreveu As Crônicas Marcianas e Fahrenheit 451, que foi adaptado para o cinema, inclusive, pelo François Truffaut. E ele era contemporâneo do Philip K. Dick, não era? Era contemporâneo do Philip K. Dick, isso. E era como se fosse um concorrente, então... Philip K. Dick, né, que a gente não mencionou, mas foi o autor do livro que inspirou o Blade Runner, né? Os androides sonham com ovelhas, com ovelhas elétricas, né? Do androids dream of electric sheep, é isso? Isso, né. Que é um romance chato, é um conto, uma novela chata, né? Meio ruim de ler, meio difícil, complicada, né? Difícil gostar dessa novela, né? Igor, você gosta dessa? Olha, eu confesso que eu tentei ler esse romance umas 3 vezes na minha vida, mas como eu sou muito fã do filme, né, eu procurava enxergar elementos do filme no romance. E o romance ele é muito diferente do filme. E eu nunca superei isso, né? Infelizmente. É muito difícil superar. Eu sou igualzinho você, eu concordo totalmente. Eu acho que é uma das poucas instâncias que o filme ele supera em muito o livro. É como se... outro exemplo que eu acho disso, que como obra de arte, né? O Iluminado do Stanley Kubrick é muito superior ao livro do Stephen King. É muito mais completo, muito mais redondo, muito mais carregado de significados. Ele é muito mais, muito mais alto nível, né, do que o próprio livro. O livro é um livro de terror sobre alcoolismo. Exemplo, um cara que enlouquece lá no hotel. Não segundo o próprio Stephen King, né? O Stephen King ele não gosta do filme do Stanley Kubrick, né? Ele tem essa birra, né, com o filme do Stanley Kubrick. Mas convenhamos, né? O Stephen King... Vou falar uma coisa que talvez seja uma heresia para muita gente, né? Mas o Stephen King tem essa alcunha de um mestre do horror. Eu não acho que ele seja mestre de coisa nenhuma. Eu acho que o Stephen King é um bom autor, mas assim, tá longe de ser mestre do horror. Então a avaliação crítica que ele faz das adaptações cinematográficas dos livros dele, pra mim são totalmente falhas, né? Assim, ele gostou do Cemitério Maldito, que é um filme horroroso, mas ele não gosta do Iluminado, que é um filme excelente, né? Porque o Cemitério Maldito, o filme, é mais fiel ao livro dele do que o Iluminado de Stanley Kubrick, né? Então, para mim, eu não levo em consideração a crítica cinematográfica de Mr. Stephen King, suposto mestre do horror. Wake up! Time to die. Então, André e Igor e eu, a gente já deixou bem claro que a gente é fã de ambos os filmes. E Gustavo, eu acho que ele é um fenômeno, ele não viu nenhum dos dois filmes. Então, conta pra gente, velho, como é que foi a experiência? Não, eu não era fã porque eu não conhecia, né? Quer dizer, conhecia como eu conheci o Alien, né? Porque entrou pro Zeitgeist e tem milhões de referências em outros filmes, outras obras de arte. Mas eu gostei muito do primeiro. Achei muito bom, muito bem ambientado, assim, muito bem feito. E gostei menos do segundo. Primeiro que o segundo tem 6 horas e meia. Não acaba nunca aquele filme. É longo. Né? E eu acho que tem um problema, assim, quando essa coisa hoje em dia de usar tudo com... usar muita computação gráfica, que o filme fica datado, né? Muito mais datado do que o original. O original é como o Alien também, assim. A estratégia que o cara usou pra fazer os efeitos especiais e tal é muito mais duradoura do que esse filme novo. Esse filme novo, daqui a 15 anos, quando a tecnologia já estiver mais avançada, vai ser que nem videogame da década de 90, que a gente achava super bem feito. Hoje em dia a gente vê e parece um negócio bizarro de mal feito. Então eu tenho um pouco de implicância, assim. Não sei se é porque eu não sou fã de videogame, mas eu tenho implicância com essa coisa da computação gráfica muito exagerada. Eu achei a solução do primeiro muito mais bacana e você fica muito mais imerso no filme do que naquele segundo. Eu não fiquei muito imerso naquele segundo. A toda hora eu tava olhando, computação gráfica. Você acha que a música do primeiro te ajudou a ficar mais imerso? Talvez. Eu não reparo muito em música só quando me enche o saco. Não me encheu muito o saco, mas talvez. O primeiro é muito de clima, né? Assim, você entra no clima. O próprio fato de ser silencioso e tal. E é mais escuro, assim. Esse segundo, eles forçam a barra demais pra usar tecnologia, né? Computação gráfica. Tem aquela menina lá do holográfica. Eu achei muito forçado. Eu gostei mais do primeiro. O primeiro é mais nojentoso, assim, né? Tem aquele negócio do olho, do cara que fabrica olho. É mais cyberpunk mesmo, nesse sentido, assim. Tem um lado meio mecânico, né? E o filme, os efeitos especiais do primeiro, são efeitos... exatamente, são efeitos mecânicos, né? São efeitos que são feitos em câmera, né? Na realidade, não é feito no computador. Pois é, exatamente, então. A ambientação do filme mesmo também é mecânica. Porque o cyberpunk tem meio que isso, né? É um negócio moderno, mas é feito de maneira mecânica, né? Tem vapor, tem fumaça, tem... E o filme é mais assim. Esse segundo é todo... parece um hospital, né? Assim, tudo meio clean. A fábrica, não, como é que chama? A empresa lá que fabrica, que cria os robôs, né? No primeiro é um negócio sinistro. Wallace, né? Que antes era, tinha outro nome lá, né? Tyrell. A primeira Tyrell Corporation é um negócio meio escurão, assim, sinistro, os caras só... Essa segunda parece um hospital, né? Toda laranjosa, toda simétrica. Parece que foi fabricada por um arquiteto nórdico. Então, assim, esteticamente, eu acho que não tem comparação um filme e outro. Mas a história do segundo eu também achei legal. Então, assim, eu gostei do filme. O primeiro filme, ele... Vocês perceberam isso? Que ele tem uma... A iluminação, por exemplo, ela tá sempre... É uma iluminação em que a luz é fraca e entra pela janela. Então os atores estão sempre iluminados pela luz que entra pela cortina, né? Em tiras, assim. Então eles estão sempre meio na sombra e na penumbra. Isso era um artifício muito usado nos anos 70 e 80, assim, pra dar clima, pra dar atmosfera, né? Pra cena, né? Aquela cena de sedução, né? Que o Harrison Ford tá lá, bota ela contra a parede, né? A Android, né? A Sean Young. A Rachel. E toda aquela iluminação, né? Ele lá com um copo de uísque, né? Meio sujo, meio suado, né? Faz parte muito daquela estética de outros filmes da época, né? Tipo, eu lembro muito de Coração Satânico, né? Também com Robert De Niro, Mickey Rourke. Tem uma estética parecida, né? Tem uma coisa meio de filme noir, né? Não tem uma coisa meio de filme noir, de filme de policial noir, assim, né? Total, né? O Blade Runner é considerado, né? Não é, Igor? Você não acha que ele é considerado um filme noir? Ele é. Ele esteticamente, ele é um filme muito interessante, né? Eu não sei se eu falei isso pra vocês, mas eu cheguei a estudar, inclusive, o Blade Runner quando eu tava na universidade, quando eu tava no UNB. É, o Blade Runner, ele é um showcase, né? Da aplicação de certas ideias estéticas pós-modernas no cinema, porque ele é uma confusão, na verdade, né? Mas assim, uma confusão bonita, né? Porque ele mistura vários estilos arquitetônicos, né? Se você for reparar no filme, né, tem arte nouveau, tem arquitetura futurista, tem arquitetura brutalista, que é essa arquitetura que a gente tem aqui em Brasília, né? Influenciada pelo Le Corbusier, tem arte déco, tem, sabe, ele é uma salada de vários estilos arquitetônicos e estéticos, né, colocados todos juntos, e o filme é um filme dos anos 80, então ele já tem essa estética dos anos 80, mas ao mesmo tempo ele se passa no futuro, e ao mesmo tempo ele é um pouco nostálgico, ele faz uma referências visuais, né, melhor dizendo, ao cinema dos anos 40, né? Então nas roupas dos personagens, né, o próprio Deckard, né, o personagem do Harrison Ford, ele se veste como um dos detetives dos filmes do John Huston, né? Assim, ele tem um quê de Humphrey Bogart. A Sean Young também, ela parece uma daquelas female fatales do... Female fatale, não, eu falei errado, perdão, é uma femme fatale, assim, dos anos 30, dos anos 40. Então tem esse visual retrô no futuro, numa mistura de referências visuais e arquitetônicas, e ao mesmo tempo também tem influência da cultura japonesa, da cultura chinesa, porque você vê o tempo todo, né, as pessoas andando na rua, né, com roupas típicas japonesas, né, se passa uma espécie de Chinatown de Los Angeles, né. E a língua, uma mistura de japonês com húngaro, né, a língua que eles falam nas ruas, né. Sim, naquele dialeto, né, que é um dialeto que foi especialmente criado pro filme, né, que é o dialeto que o Edward James Olmos, né, aquele outro detetive que é o parceiro do Harrison Ford no filme, ele fala. Tem até um nome pra isso, mas eu não sei pronunciar. Natsat, alguma coisa assim. E essa mistura, porque o Igor tá descrevendo exatamente essa mistura de referências estéticas, arquitetônicas e não históricas, né? Não são referências históricas reais, são referências puramente estéticas, de movimentos estéticos, né? De várias épocas diferentes, tendências e formalismos diferentes, né? Formas de se fazer diferentes. Isso é exatamente a definição do pós-moderno, né? Do movimento pós-moderno na arte. Exatamente. É, e tudo isso, né, acabou formando o cyberpunk, né? Aquilo que a gente entende como sendo a estética cyberpunk. Claro que o Blade Runner não foi o único responsável por isso, né? Os próprios romances do Philip K. Dick, também os romances do William Gibson, Neuromancer, né? Eles ajudaram na formação dessa estética. Mas eu acho que essa mistureba de várias influências estéticas no Blade Runner, eu acho que foi o grande gatilho, né, pros outros filmes que se inseriam no cyberpunk. Interessante isso, que ele é uma salada e ele é pós-moderno, né? Mas ele consegue ser ele mesmo, ele tem uma identidade própria, né? Sim. Com essa mistura, ele conseguiu ter uma individualidade, né? Ele não é só uma cópia de uma cópia, um amontoado de influências que foram coladas uma em cima da outra, assim, né? É, não, existe uma coerência, né? Uma coerência estética no filme. Tanto é que salta aos olhos, né? Assim, o visual dele, assim, acho que não tem como não se apaixonar pelo visual do Blade Runner. Eu, pelo menos, assim, eu assisti o filme quando eu era pequeno também, confesso que eu não entendi entendi a trama logo de cara, mas também eu assisti o filme, eu era muito novo. Aliás, né, uma historinha pessoal minha aqui, uma anedota, né? O Blade Runner, ele faz parte de uma das minhas primeiras lembranças, né? Assim, lembrança que eu tenho de muito novo, né? O filme, ele foi lançado em 1982. Então, quando o filme foi lançado, eu tinha 2 anos de idade. E é claro, assim, eu não tenho uma lembrança muito vívida desse dia, mas eu tenho flashes, né, de memória de estar com minha família num shopping center, que eu não sei qual que era, mas que eu imagino que seja o Park Shopping aqui de Brasília, e eu ficar na frente de um cartaz de um filme durante muito tempo. Eu não sabia ler o que estava escrito, então eu não sabia dizer qual que era o nome do filme, mas eu lembro dos rostos do Harrison Ford, do Rutger Hauer, da Daryl Hannah, e muitos anos depois, quando eu assisti o filme, eu associei, isso é aquele cartaz daquele filme que eu vi. Então, Blade Runner, ele ficou no meu inconsciente durante muito tempo. É uma memória que eu tenho de quando eu tinha 2 anos de idade e estava andando no shopping com minha família. No do Diego também, porque ele casou com a mulher parecida com a Rachel. Você acha a irmã parecida com a Rachel? Você não achou, não? Eu achei aquela, quando ela aparece no começo, assim, eu achei, o rosto dela parece, assim. Não sei, talvez seja inconsciente. Explica isso aí. Você tinha um crush assim pela Rachel a esse ponto? Não, aliás, é o contrário. Eu sempre achei aquelas ombreiras horríveis, aquele cabelo dela horrível. Então, sabe? A ombreira sim, é. Ó, e outro detalhe: a Amanda gosta muito da década de 80, a estética da década de 80. Com certeza. Mas eu gosto da atuação dela, eu acho que ela tá excelente, eu acho que ela tá espetacular. Nossa, aquela melancolia, né? Como é que um androide pode ser tão melancólico? E ela dá uma... Ela tem uma ar de indefesa, né? Ela tem um ar de você quer protegê-la e tal, né? Tipo, é que ela meio um ar um pouco de criança também, né? De mulher e criança ao mesmo tempo. É, mas ela mete bala no leão, né? Então a gente tem que lembrar que essa suposta fragilidade dela pode ser muito aparente, muito mais aparente do que a gente imagina. É, eu não achei ela com um jeito de frágil, não. Pelo contrário, aquela entrevista lá, ela tá altamente segura de si, assim. É, pois é. A gente tem falado um pouco, né, muito sobre o que é ser humano, né, mas a gente, esses filmes, eles, a gente, claro, né, eles são um prato cheio pra gente falar o que é humano, né, se um robô é capaz de ser humano ou não, né, e o que define a humanidade, a característica de humanidade. Mas é interessante também falar o que caracteriza um robô, o que caracteriza a inteligência artificial. Porque ela é ficção científica, mas ela também é realidade. O cara que criou a inteligência artificial, um dos pais, né, que realmente colocou a inteligência artificial no mundo, foi o Alan Turing, né, que ainda continua um pouco... Ele foi relembrado por aquele filme, né, O Jogo da Imitação, como o pai da computação e o pai da inteligência artificial, né. Então ele foi o primeiro que desenvolveu uma máquina que consegue resolver problemas de forma quase autônoma, né, por exemplo, com uma tarefa muito específica, né, desenvolveu aquela máquina que quebrou o código Enigma, né, na Segunda Guerra Mundial dos alemães. Os alemães tinham um código criptografado de comunicação que era quase inquebrável porque ele mudava o tempo todo. Então ele criou uma máquina que acompanhava essas mudanças e quebrou esse código. E depois criou o teste Turing, né, que é um teste para saber, que testa realmente se você está conversando com uma máquina ou com um ser humano, né. E se você não consegue, como é que se fala, diferenciar os dois, é porque realmente essa máquina ela conseguiu chegar ao nível de inteligência e no nível de comportamento do ser humano, que nunca conseguiu ser feito, nem chega perto disso, né? Não, mas sabe que uma das primeiras que chegou perto era justamente uma inteligência artificial que se fazia passar por analista. Ah, é? Analista? E foi uma das primeiras. Porque ela só ficava perguntando, tipo, ah, tell me more about it, né? Conte-me mais. não sei o quê. E era igual o analista, ficava calado. E aí foi uma das primeiras que conseguiu enganar mais porque eu acho que o teste que se enganar mais de 50% das pessoas é que ele considerava que era indistinguível. Hoje em dia é fácil, né, saber se é robô ou não. É só colocar aquelas imagens e falar, clique nas imagens que tem semáforo, nas imagens tem barco, aí os robôs não conseguem mais, né? Esses dias eu vi uma tirinha em quadrinhos que eu achei genial, agora eu esqueci o autor, né? Que era um robô justamente, né? No futuro, né? Um robô fazendo login em um site na internet, aí tem aquela opção, clique aqui, não sou um robô, aí pra você clicar, aí mostra o robô todo triste, no último quadrinho, assim, olhando pra tecla de computador com uma lagrimazinha assim saindo do olho dele. Não, tem várias tirinhas assim. Tem uma que é um robozinho, né? Um robô adolescente fazendo prova e suando. olhando, assim, pra fazer a prova, e a prova era isso, né? O último quadrinho mostra lá. Clique nas imagens que tem, sei lá, semáforo. Agora, então, no filme, o teste é outro, né? O teste é curioso, porque ele tenta trazer reações emocionais, e eles analisam a íris, né? Como que o Android responderia isso, né? E a Rachel, ela consegue quase tapear, né? Por causa das memórias implantadas, né? A inteligência artificial hoje, que existe hoje em dia, ela tem dois tipos, basicamente. A inteligência artificial que é reativa, puramente. Então, ela é programada para reagir a certos problemas que ela tem que resolver. E ela tem que agir. Reagir, na verdade. Então, e elas são programadas para uma certa específica tarefa, né? E o grande exemplo desse tipo de inteligência artificial é aquele computador Deep Blue, que venceu em 97 o Garry Kasparov, né? Em 6 partidas de xadrez. Foi a primeira vez que um computador venceu um grande mestre do xadrez. Mas esse tipo de máquina, por mais complexa que a tarefa que ela é programada para resolver, ela só consegue resolver aquele tipo de problema. Porque elas são programadas para só apenas para reagir. Elas não conseguem generalizar, elas não conseguem aprender, elas não conseguem acumular conhecimento. Então, por exemplo, uma máquina que aprende, por exemplo, que programa assim, olha, o passado do verbo, bem como professor de inglês, né? Passado do verbo jump é jumped, com ed, ed no final. Então ela aprendeu isso. Então toda vez que ela encontrar jump, ela vai saber que o passado é jumped. Mas se colocar para ela o verbo, por exemplo, play, e perguntar qual é o passado de play, se jump é jumped, qual é o passado de play? Ela não vai saber que play é played, porque ela é puramente reativa. Então ela é só programada para saber o que foi colocado dentro dela e pronto. Agora, hoje em dia ainda já tem máquinas que conseguem aprender, né? Que conseguem acumular conhecimento e elas vão melhorando. Então, por exemplo, essas robôs que fazem identificação facial, elas têm um banco enorme de dados com vários tipos de face, vários tipos de rostos, né? E elas podem errar no começo, mas elas vão separando padrões. Então elas vão reconhecendo padrões cada vez de forma cada vez mais eficiente. Quanto mais ela trabalha, mais eficiente ela vai ser. Então, todos esses aplicativos que a gente conhece, por exemplo, de trânsito, né? O Waze, eles se sofisticam com o tempo, porque quanto mais dados você coloca nele. Então, essas máquinas são chamadas, elas têm limited memory, né? Têm a memória limitada, né? Elas têm uma capacidade de aprender limitada, mas elas têm uma certa evolução. Diferente do Deep Blue, que o Deep Blue, ele sempre vai ser aquela mesma coisa, sempre vai ter o mesmo tipo de resposta, sempre vai ser previsível. E tem os outros dois tipos que ainda são ficção científica, né? Que é a inteligência artificial que consegue reproduzir a mente humana, a teoria da mente, né? Que chama Theory of Mind, que é uma inteligência artificial que consegue entender as necessidades do humano, né? Do homem. Ele consegue se relacionar, ele consegue ter uma empatia robótica, uma empatia, assim, ela consegue ter a percepção do que o ser humano precisa, emocionalmente também, né? Não só materialmente ou fisicamente, mas também emocionalmente ele entende. Então ele pode contribuir, ele pode ajudar nesse sentido, né? Ele pode servir a humanidade de forma mais eficiente ainda, porque ele entende exatamente o que você está precisando naquela hora, que cada indivíduo precisa, né? E isso é muito o que os escritores estão fazendo hoje em dia, né? Os escritores, especialmente os romancistas, né? Eles estão escrevendo romances sobre inteligência artificial, com personagens com inteligência artificial, né? Robôs, que são capazes de fazer isso, né? Que são criados para cuidar, para realmente servir a humanidade. Esse livro que eu estava lendo recentemente, Clara and the Sun, é o último livro do Clara e o Sol, né? O último livro do Kazuo Ishiguro, aquele romancista que escreveu Vestígios do Dia, né? Never Let Me Go. O romance é sobre a Clara, e é da perspectiva da Clara, né? E a Clara é uma robô, é uma boneca que parece uma criança, uma menina, que é igualzinha, que é quase indistinguível de uma menina, que ela é criada para ser amiga. São robôs que são criados para ser amiga e companheira da filha de famílias ricas. Então, você vai na loja e compra essa robô como se fosse uma boneca, como se fosse um brinquedo para a filha. Mas ela tem autoconsciência, que é o último nível da inteligência artificial, né? Quando a inteligência artificial, ela não só entende e se relaciona com os seres humanos, mas ela tem consciência de que ela existe. Ela tem consciência da própria existência. E isso é muito difícil reproduzir, é ficção científica ainda. Tem gente que diz que isso vai demorar ainda séculos para acontecer. Esse nível de mente, ele pode até chegar mais próximo, pode até chegar de maneira um pouco mais rápida, né? Porque você programar um robô para realmente entender as necessidades emocionais profundas de um ser humano, talvez não seja tão impossível. Mas como que um robô ele vai ter consciência da própria existência? Como um robô sente? Como é que ele aprende como isso surge? Isso no filme, voltando a gente pro Blade Runner, isso é uma das temáticas, né? Que é, qual que é o drama do filme, né? Vamos voltar ao plot. o drama, pelo menos do primeiro, né? Que é, existem essas máquinas, né? Esses replicantes que foram criados pelos humanos para substituir o homem na exploração espacial, né? Na verdade é isso, né? Tem o off-world, né? Que é... os seres humanos estão colonizando outros mundos, né? Isso não se mostra no filme, mas está subentendido na história, né? E os robôs, eles são criados para fazerem tarefas árduas e sobreviverem em ambientes em que os humanos não conseguem sobreviver ainda. Então o cara fala lá o que ele já viu, né? No final, quando antes de morrer, ele fala isso. Você não imagina o que eu vi com meus olhos, né? Quando ele fala com o Deckard, né? Que é o nome do Blade Runner. E essas máquinas, de alguma maneira, elas se revoltam, né? Esses replicantes. E esses que se revoltam com a situação deles são destinados a serem aposentados, né? Retired, né? Que eles falam. Eles não são assassinados, eles não são desativados, eles são retired. E o Blade Runner, a função dele é caçar esses androides rebeldes e desativá-los, né? Matando eles, né? E o drama deles é lidar com... dos replicantes, é lidar com a própria finitude, né? O Roy, né, e a gangue dos androides que o Blade Runner caça, a motivação deles no filme é o drama de lidar. Eles vão morrer, né, porque eles têm uma programação limitada. Ou seja, eles são humanos no sentido da finitude, né? Eles não são máquinas perpétuas. 4 anos, eu acho, né, que eles duram. Isso. E eles se deparam com essa situação. Nós somos finitos, ou seja, tem a dimensão da morte. Agora, como eles tomam consciência disso é uma questão que a gente pode colocar aí da inteligência artificial, como você falou, da autoconsciência. E eles querem saber sobre o criador deles, né? Eles buscam encontrar, inclusive, o Tyrell, né? Que é o gênio que criou toda essa situação, né? Não sei se ele chama Tyrell, eu acho que ele é o dono da empresa, né? Que é o pai deles, né? Inclusive, eles vão... o Roy tem um momento, a cena em que ele encontra o pai dele, entre aspas, e ele quer saber, olha, eu vou morrer, você tem que dar uma solução pra isso. Como é que a gente faz? E aí tem uma discussão que eles fazem, meio técnica, né, sobre que formas eles teriam de não morrer, né? E quando ele viu que não tem uma solução, que o pai deles, o criador, não vai dar a vida perpétua pra eles, né, ele mata o criador com aquela cena em que ele enfia os polegares nos olhos do Tyrell. Vou chamar ele de Tyrell, né, eu não lembro exatamente se esse é o nome dele. É o nome dele mesmo, é Tyrell. Tyrell Corporation, e o personagem é Tyrell. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que explorar, né? Porque a máquina... Por que o replicante tá preocupado se vai morrer ou não, né? Então, como é que você imagina que uma máquina que tem autoconsciência, né? E que é capaz de sentir e é capaz de se relacionar com outros seres humanos e outras máquinas também. Como é que você acha que ela vai se satisfazer em cumprir o que ela foi programada para fazer? Em não ter autonomia? A autoconsciência, ela pressupõe um senso de autonomia, né? Um desejo de autonomia. Então, é obviamente que os robôs vão superar a programação e vão atingir esse grau de self-will, né? De se autogovernar, de ter agência, né? Como é que você previne que um robô tão complexo, com inteligência artificial tão avançada, não vai ter agência, não vai ter autoagência, não vai ter autonomia? Pois é, mas aí você está entrando na questão do livre-arbítrio, né? Que agora entra uma outra questão, que é a seguinte. A ideia de livre-arbítrio e de que nós decidimos as nossas ações de forma livre é uma ilusão ou não é? Nós somos máquinas, como os replicantes, que temos a ilusão de que a gente toma decisões e que a gente não tem um destino pré-programado, né, vamos dizer assim, e que nós não somos determinados pelas nossas emoções, pela nossa química cerebral, etc. Isso é uma questão do filme, que é, nós somos replicantes, de uma certa maneira, ou não, entendeu? Porque no Philip K. Dick isso fica muito óbvio, né, que é um tema que a gente não falou aqui, que o Philip K. Dick, ele trabalha isso em várias, várias obras, praticamente toda a obra dele trata disso, que é o que é real e o que não é real, né? Uma coisa que você experimenta... Por exemplo, no livro tem muito isso, no filme tem alguns momentos. Os animais, né? Todos os animais, a coruja no filme, a cobra, né? Tem uma serpente. Eles sempre perguntam, né? Ele fala, essa coruja é real? Aí a Rachel fala com ele, não, claro que não. Uma coruja real ia ser muito cara, uma coisa assim. Ela fala... No livro tem muito isso, dessa questão da vida ser algo raro. E ela foi reconstruída tecnologicamente, né? E eles não sabem muito bem o que é real e o que não é. No filme tem até o finalzinho do filme, acho que a última página do filme trabalha isso, que é um sapo que alguém descobre lá, esse sapo, e quem consegue encontrar esse sapo vai ficar milionário, né? Porque esse sapo é a coisa mais raríssima do mundo. E no final eles descobrem que o sapo é falso, né? Ele é uma máquina, ele é um replicante também. Mas o filme trabalha isso, né? Essa dúvida de quem é real e quem não é real, quem é só um replicante. E se isso tem importância no final das contas? Porque o que eu acho que tá de fundo no filme, ele coloca essa questão. Se o livre-arbítrio é real? Não, se o que é a realidade, entendeu? O replicante é mais ou menos humano do que o humano. Porque se ele tem memória, se ele preocupa com a finitude. Ou se nós somos... Se, o que, que é? A gente tem alma? No filme tem isso, né? Vocês não lembram se vocês... A cena final do filme, antes dele morrer, o Roy, né? Que é o vilão, né? Entre aspas, do filme, o replicante vilão. Ele tá segurando uma pomba branca, vocês lembram disso? Eu não sei onde que ele arruma essa pomba branca, mas naquela caçada final, ele tá segurando uma pomba branca. Hein, Igor, foi ideia do Rutger Hauer, dessa pomba branca, não foi? Foi uma ideia do Rutger Hauer. Quando ele morre, ele solta essa pomba e a pomba sai voando, né? A pomba tem essa simbologia da paz, etc. Mas ao mesmo tempo, é como se ele tivesse morrido e a alma dele saiu. Como se tivesse algo além da máquina ali. E a pomba representa isso. Ela inclusive voa pro céu, né? Vamos dizer assim. Então é simbolicamente essa dimensão que a gente não percebe muito, muito obviamente, né? Mas essa pomba ali representa isso, olha. Ele morreu e algo saiu daquele corpo, né? Então até isso, visualmente, ele traz essa dimensão da espiritualidade daquele replicante, né? Lembrando que, bom, isso já tá na internet, o Rutger Hauer já falou sobre isso, né? Mas aquele monólogo dele no final do filme, né, foi improvisado por ele. Acho até que eu falei pro André, eu falei isso pra você, André, hoje mais cedo, quando a gente tava tomando um café, o Rutger Hauer, ele leu o que estava escrito no roteiro, o roteiro que foi dado pelo Ridley Scott, e depois ele chegou pro diretor e falou assim, olha, essa fala aqui final do meu personagem, ela é ridícula. Era um monólogo bem mais longo, meio moralizante, sobre a importância da vida e tudo mais. Eu falei assim, olha, isso não vai dar certo, não. Deixa eu falo alguma outra coisa aí, se você gostar, você coloca no filme, se não, você edita. E o Ridley Scott, ele deu carta branca, não, fala lá, faz aí o que você pensou. Então, e eu acho um discurso lindo. E é engraçado, né? Porque o Rutger Hauer, ele era um ator holandês, né? E a Holanda é um país, até onde eu sei, né? É um país que não coloca muita ênfase, assim, em termos de vida cultural, né? No cinema. Eles são um povo muito mais voltado pro teatro, pra televisão e pra música. Então, quando ele vai falar certas coisas, né? Você vê algumas referências do teatro e da música, né? Tannhäuser Gate, né? Que ele fala. Que diabos é Tannhäuser Gate? Well, Tannhäuser da ópera do Wagner. É, eu acho uma cena muito bonita. É uma das cenas mais marcantes do filme, na minha opinião. E a música, né? Que acompanha também. E a música também é linda. É, sim. Eu acho uma cena perfeita. E ela é ainda melhor na versão do diretor, porque ela não tem aquela narração horrorosa do Harrison Ford explicando o que tinha acontecido. Que foi o que aconteceu na versão comercial. Na versão comercial, eu não sei se o Gustavo não deve ter assistido isso, não. Eu acho que também o André não deve ter assistido. Mas você assistiu, Diego? Chegou a ver a versão comercial, a versão que saiu nos cinemas em 82. Assisti todas as versões. É. Tinha uma narração e não tinha cena do unicórnio. Não tinha cena do unicórnio, não tinha narração. Esse filme é engraçado, né? Porque assim, hoje ele é considerado como um dos melhores filmes do mundo. Tem algumas, em algumas listas, ele aparece como sendo o melhor filme do mundo. É, pois é. Sabe, você vê a importância que se dá a esse filme, né? É um filme que realmente foi muito marcante, mas na época ele foi um fracasso. Foi, total. Fracasso de crítica. Não, teve prejuízo. Ele é um filme todo, é um filme literalmente à frente do tempo dele. Fala mais um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa reação? Sabe como é que foi a reação dos executivos, né, dos produtores do filme, quando o filme saiu? Ah, eu li isso faz tempo já. Não me lembro tão bem, mas eu lembro que eles... É, por isso que o filme tem tantas edições e tantas versões. Porque os críticos, os executivos não gostaram da versão do Ridley Scott. Eles achavam que o público não ia entender o que estava acontecendo, que é muito enigmático o filme. E aí, não, o Harrison Ford tem que narrar o que está acontecendo, o que vai acontecer no final. Ele tem que explicar as coisas, senão as pessoas não vão entender. E aí o Harrison Ford, puto, não é possível que eu vou ser obrigado a fazer essa narração. Não acredito nisso. Ele fez com muita má vontade. E você nota na voz dele, ele obviamente fez uma birra, né, pra fazer a narração. Porque a voz que ele faz a narração, ela é bem diferente da voz do personagem dele no filme. E ele fala que foi um boicote mesmo, assim, eu fiz a pior narração possível justamente porque eu não concordava com essa ideia e eu queria que eles voltassem atrás e tirassem a narração. Mas eles mantiveram a narração e o filme, ele foi lançado comercialmente em 1982, foi pro cinema, depois ele foi, a primeira versão dele em VHS, tinha a narração. E eu lembro que quando eu assisti, a primeira vez que eu assisti o filme, quando eu era pequeno, dublado na Rede Globo, ele tinha a narração. E a narração é totalmente desnecessária, porque ela visa justamente explicar certas coisas que... Visualmente estão lá. É, basta você ver no filme. Mas eu achei interessante também que você falou sobre livre-arbítrio, porque isso também me fez pensar um pouco sobre se o livre-arbítrio para nós também é real ou não. Porque a gente tem isso, é um pouco contraditório, é paradoxal, né? A gente tem um desejo inconsciente muito forte de ter autonomia, né? E de ter essa, pelo menos, a ilusão de autoagência. É, mas também a gente também tem, ao mesmo tempo, o desejo de obedecer também muito forte, né? Como a gente falou lá no episódio do Clube da Luta. A gente tem um desejo por uma figura carismática e de liderança que leva a gente para todos os lugares, né? A gente não precisa fazer mais nada. A gente está lá e faz parte da história e é só seguir aquele movimento. Tem uma compulsão pela obediência também. E aí isso me fez pensar nos grandes romances de ficção científica da história, né? 1984 e aquele Admirável Mundo Novo. Mas é porque tem esse paralelo, né? Em que o 1984 é uma sociedade altamente autoritária, né? E controladora. E no Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo, a sociedade ela também é controlada, mas ela quer ser controlada. Ela está confortável naquele controle. E muitos dizem que a gente está vivendo isso hoje, mais ou menos ultimamente. Não, né? mas ter uma autoridade não elimina o livre-arbítrio, né? Até porque se você quer seguir uma autoridade, você está fazendo a partir do seu livre-arbítrio de se submeter a outro, né? Então são questões distintas, eu acho. Pois é difícil, mas se você decide não ter livre-arbítrio, porque é mais confortável, mais fácil assim, isso é livre-arbítrio? Sim, porque você acabou de falar, se você decide ter livre-arbítrio, você está pressupondo que a gente tem quando você fala isso, entendeu? Mas quando você decide não ter livre-arbítrio, você não tem mais. Não, mas você não decide ter ou não ter. Isso seria da essência do humano ter ou não ter, vamos dizer assim, uma discussão filosófica sobre isso. Existe o livre-arbítrio? Tem filósofos que falam que isso é uma falsa pergunta, inclusive. Que colocar dessa maneira já seria perguntar errado, vamos dizer assim. E tem toda uma questão religiosa em relação a isso, né? Nós somos criados por um Deus que concedeu esse livre-arbítrio. Inclusive, a questão do pecado e do arrependimento é baseada nisso, né? Se você vai ser salvo ou não por uma suposta vida eterna ou para um além-túmulo, depende de o que você faz com esse livre-arbítrio, né? Isso é uma questão central em todos os filmes e obras que eu tenho visto e lido sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, ela fica perigosa quando ela quer autonomia, quando ela busca autonomia, quando ela fala, não, eu não vou fazer o que eu estou programado para fazer. É, eu vou deixar de ser escravo, né? Eu vou deixar de ser escravo, exatamente. Não, não só a inteligência artificial, né? Mas assim, quando você deixa de obedecer, né? Aí você se torna automaticamente perigoso. É, tem uma referência literária, tem algumas referências literárias dos dois filmes que eu acho importante, eu acho que seria interessante que a gente pelo menos abordasse elas, né? Aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de livre-arbítrio e o André trouxe assim, um Deus que nos criou, né? Então a gente já entrou no reino da metafísica aqui. Tem uma referência que passa quase que batida no primeiro filme que eu acho muito interessante, né? Que quando o Roy e o Leon, eles estão entrando no laboratório daquele velhinho chinês, né? Que é fantasticamente interpretado por James Hong, adoro aquele ator. No momento que eles estão entrando naquele laboratório, o Roy, ele declama um pedaço de um poema. Vocês lembram? É um poema do William Blake. Ele fala, "Fire in the angels fell, deep thunder roll around their shores, burning with the fires of Orc." Esse é um poema que vem do William Blake, né, o poeta romântico, assim, pré-romântico, né, do século XVIII, né, em inglês. O nome do poema é America, a Prophecy. E, bom, assim, William Blake, né, vou conseguir resumir isso nunca, né, mas assim, em poucas palavras, o William Blake, ele criou uma mitologia poética pessoal que ele explora, né, nos poemas dele, principalmente nos poemas proféticos dele, né, como é o caso desse America. Né. E ele cria vários personagens. Um desses personagens é o Orc, que aparece aqui no final desse verso, né? Burning with the fires of Orc. E é engraçado porque o Roy, ele declama esses versinhos, né? Quando ele tá entrando no laboratório, né? Já sinalizando que ele se alinha a esse personagem. O Orc, na mitologia do William Blake, ele era justamente o espírito da revolução. Ele era o espírito da negação. Ele é o cara que diz não. Ele é a encarnação de vários poderes, segundo esse esquema mitológico do Blake, né? Vários poderes satânicos. Por que satânicos? Porque eles são diabólicos? Porque eles são destrutivos? Sim, mas não apenas por causa disso. Eles são satânicos porque eles literalmente negam Deus. Deus é a palavra da lei, é a ordem. É, Satã, ele vem para dizer, olha, não, eu não quero, eu não obedeço, eu não faço. Então é a voz da dissensão que acaba gerando as revoluções. William Blake, ele fala que toda revolução, todo movimento revolucionário político, ele tem um viés satânico nesse sentido, porque é um dizer não à lei. Então, vocês estão falando de inteligência artificial, de obediência, de livre-arbítrio, né? Eu acho que entra dentro dessa conversa, né? Assim, a liberdade do Roy, no caso, está nesse se rebelar dele. Por que que ele é um elemento inconveniente nesse universo do Blade Runner? Porque ele é um replicante, supostamente o bom replicante é aquele que obedece, aquele que respeita a norma, que está dentro da lei, que faz tudo aquilo que os humanos mandam ele fazer. E o Roy, ele fala, não, eu não quero isso. Eu quero outra coisa, eu quero buscar resposta para essas perguntas que estão me afligindo. E eu estava ouvindo você falar aqui, Diego, também, estava aqui pensando numa coisa. Tem essa questão também da consciência, da autoconsciência da inteligência artificial. Ah, mas só que é, quando a gente fala de consciência nesses termos, a gente pressupõe, né, um ente psíquico racional, né, algo que vai decidir o que é certo e o que é errado pra gente. Mas eu acho que essa autoconsciência no filme, pelo menos, ela aparece na forma de uma ansiedade que esses replicantes têm diante da ideia da morte, que é uma coisa que, supostamente, os robôs não deveriam ter. Se eles têm uma programação que faz com que eles durem até 4 anos, então isso não deveria ser um problema. Mas como esses robôs são robôs especiais, que eles têm uma resposta emocional às situações que eles vivem, então eles acabam criando uma resposta emocional a isso também. Putz, eu tenho só 4 anos de existência. Caralho, que é uma coisa genuinamente humana, inclusive. Eu tava lendo Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele fala que, ao contrário daquilo que se postulava na filosofia até o século XVIII, né, o que separa o homem do animal, e eu imagino, estendendo esse raciocínio, o que, é que pode separar o homem do replicante, né, não é a consciência racional, não é o livre-arbítrio dele, né, que pressupõe, né, uma racionalidade, mas é justamente o fato de que o homem, ele sabe da finitude dele e ele se angustia diante dessa perspectiva. Nenhum outro animal faz isso. Você não tem notícia, né? Por mais inteligentes que os animais tenham, eles não têm essa ansiedade frente à morte. Isso é uma coisa, isso é o que define o humano, na verdade. Eu acho que o Ernest Becker, ele fala isso também, novamente, num livro que eu gosto muito, aquele The Denial of Death, né? Esse temor da morte, essa angústia que se sente, né, é algo caracteristicamente humano, mais do que o pensamento racional ou mesmo, né, o livre-arbítrio, não sei. Então aí a gente pode, uau, que inteligência artificial é essa que chegou a esse ponto, né? Desenvolver uma angústia frente à morte. Concordo com você, mas eu acho que o segundo filme talvez tenha visto o outro lado da moeda, né? Eu acho que o segundo filme, ele tem várias questões sobre o nascimento, né? A questão do segundo filme é essa, que também é uma questão humana, que é a da origem. É a da origem e da morte, né? O segundo, ele tá em busca, né? O replicante, o Blade Runner replicante, o Ryan Gosling. Ele tá em busca da origem dele, na verdade, né? Ele quer saber se a memória que ele tem na cabeça é verdadeira ou não. E ele, porque tem uma chance dele ser humano, né? Dele não ser um robô, né? Não, tem a chance dele ser um replicante que teve mãe, né? Isso. E que teve falta, que teve furo, né? E que teve amor, né? Que teve experiência. Foi desejado, né? E ele se decepciona, né? Quando ele... Aí é um mega spoiler, né? Do filme. Porque isso é legal, que no segundo filme ele trabalha bem essa temática do Philip K. Dick também, porque mesmo o telespectador não sabe o que é real ou não. A gente acha que ele... Logo no meio do filme, a gente já acha que ele é, vamos dizer assim, a criança, né? Que ele vai descobrir a origem dele e tal. E no, todo mundo se decepciona, né? Ele e a gente também, porque tem essa virada do filme que a gente descobre que não é ele, né? Ele não é o escolhido, né? E o filme tem várias questões também, aquela cena do nascimento da robô lá com Jared Leto, né? Que aquela robô nasce nua, sim, sim, né? E ela é como se fosse um neném, né? Indefesa e sofrendo, sentindo a dor do nascimento. E ele vai lá e friamente mata ela. Eu gosto muito das alusões bíblico-mitológicas que essa cena traz, né? Porque o Jared Leto, ele se coloca, né? Aí, no caso, no primeiro filme, a figura satânica, né? Assim, o Orc, né? É o Roy. Ele declama, né? Os versos do William Blake, já mostrando bem, obviamente, né? Onde que está o alinhamento dele, né? Olha, eu estou aqui na ordem do... na horda dos anjos caídos, né? Essa figura no segundo filme é o Wallace, quando ele compara os replicantes a anjos, né? E ele fala que esse projeto de colonização dos outros planetas, né, equivaleria, né, a uma retomada do céu, que né, no Paraíso Perdido de John Milton, né, esse é a grande opção de Satã, né? Satã, ele quer juntar um exército de demônios para poder ganhar de novo o paraíso. Ele perdeu o paraíso, foi expulso do paraíso por Deus, mas ele quer voltar para o paraíso. Essa é a grande ambição satânica, né? E o Wallace, ele tem isso, né? Então ele tem ecos diabólicos nele, assim, mitológicos, né? Tem muita referência, né? Vocês não devem ter percebido a referência. Também não sei se é óbvia mesmo, né? Foi uma interpretação minha. O Roy, você está colocando ele aí como o Orc, né? Quase no final, vocês lembram que ele tá sentindo já que a mão dele já tá se petrificando, né? Que ele já tá começando a morrer, né? E aí, o que, que ele faz? Ele pega uma... Essa cena é bem marcante, assim. Ele pega uma espécie de prego e enfia na palma da mão, né? Uma referência à crucifixão, né? E ele tem esse momento de redenção dele no final, em que ele não mata o Blade Runner, né? Ele salva o Blade Runner, né? Que ninguém espera que vai acontecer isso. Ele tá caçando o Blade Runner pra matá-lo, né? Eles são um inimigo do outro, naquele caso. E ele valoriza a vida mais do que o próprio Blade Runner, né? Que o Blade Runner, ele é um Ele é um assassino nesse sentido, né? Ele tem esse dilema, né? O que ele tá fazendo de aposentar os androides, né? É um ato de assassínio? Tem uma vida mais escravizada, mais programada do que o próprio Roy, né? Por que que ele nem sabe por que que ele tem que matar lá os androides, né? Ele faz porque tem que fazer, né? É, ele cumpre a missão policial dele, né? É. Sim e não, né? Na verdade, assim, eu acho o personagem do Decker muito interessante, né? E quando eu falei hoje mais cedo pra vocês que eu tava querendo falar um pouquinho sobre alienação e solidão, né? Foi justamente em cima das reflexões que eu fiz a respeito do Decker, porque o Decker, ele tem essa missão, ele é um Blade Runner, então assim, ele tem que aposentar esses androides, né? Ele tem que caçá-los e tem que desativá-los, né? Em outras palavras, ele tem que matar essas pessoas, né? Mas é, ele sofre com isso, ele não é totalmente de acordo com essa missão dele. Eu acho que o grande dilema dele, a grande tensão no filme com ele é justamente porque ele não quer realizar essa tarefa. No começo do filme, inclusive, no começo do primeiro filme, ele tá fora da unidade, né? Ele é chamado de novo pelo Bryant para que ele caça esses quatro replicantes que se infiltraram no planeta Terra escondidos. Mas ele reluta, né? Mas aí qual é o argumento que o Bryant usa? Ele fala, ó, se você não é um de nós, você sabe o que acontece. Se você não é um Blade Runner, você é igual a todo mundo. Você é gentinha, você é gentalha. Então, ele sofre essa pressão do Ryan para poder voltar. Mas ele não quer fazer isso. Eu acho interessante o Deckard, né? Eu acho que ele é um personagem que sofre por uma espécie de excesso de sensibilidade. Ele empatiza com os androides. Aí tem algumas explicações, né? Talvez porque no fundo ele saiba que ele é um deles, mas enfim, eu não quero entrar nisso aqui agora. E ele se apaixona por uma, né? Por uma replicante. Então ele tem que lidar com isso. Uma dimensão dele é se apaixonar por uma replicante, assassinar os outros, né? Então tem essa dualidade, né? Talvez seja por isso que ele seja tão bom, né? Blade Runner, né? Porque ele empatiza com os replicantes, então ele se coloca no lugar deles e sabe mais ou menos onde que eles estão, né? O que eles fariam. Isso fica bem claro naquela cena em que ele mata a Zora, aquela cena que eu acho que era muito bem feita, né? Belíssima, assim, muito bem filmada, né? Que é uma cena de ação. Zora é aquela... Ele mata ela pelas costas, isso. Dá um tiro nas costas dela. E ela quebra o vidro da loja. Vários tiros nas costas dela, dois tiros nas costas dela e ela vai, né, quebrando os vidros da loja. Aquela, né, cena é boa por causa disso. Aquela cena é boa porque quando ele mata ela, e é uma cena meio dramática, né? Em câmera lenta, ela entra dentro de uma vitrine de uma loja. E há vários manequins femininos, né? Que caem junto com ela, né? E ela morre. E nessa cena, ele tem uma certa angústia do personagem, que é... Ele vê aquela mulher caída, né? Que é uma replicante, do lado das bonecas, né? Da vitrine. Então, ali, pro telespectador, existe essa evidência, né? De que a androide, ela não é como um boneco, né? Tem algo nela a mais do que simplesmente uma boneca de vitrine. E ali tem essa exposição da humanidade do replicante. Vamos dizer assim. Eu acho que talvez isso traga o drama dessa cena. Assim. Sim, sim. É uma cena muito pungente, né? Eu gosto muito do que acontece depois. Assim que ele mata a Zora, né? Ou melhor, assim que ele aposenta essa replicante, ele tem uma resposta emocional extrema, né? Ele vai até um bar e ele vai comprar uma garrafa de whisky ou de vodka. Eu acho que isso é muito sintomático, porque o Decker é um personagem que ele bebe praticamente o filme inteiro. Nos dois, ou seja, né? Ele se entorpece. Os dois. É, não, mas principalmente o Decker. Eu acho que não tanto O Deca no segundo filme, ele tá no... Onde ele vive, lá tem uma pilha de garrafas infinitas, assim, que ele já consumiu. Sim, sim, sim. Mas o Decker, ele bebe, assim, ele se entorpece, né, na verdade, assim, porque ele sofre desse excesso de sentimento, desse excesso de empatia. Ou seja, ele sente, ele sofre muito. Ele sofre por ter que fazer essa missão, ele sofre por sentir que ele está matando alguém ao invés de estar simplesmente aposentando um replicante. E... A única forma que talvez ele encontre para poder fazer isso é se entorpecendo. Ele tá bebendo o tempo todo. Não sei se... Uma coisa que eu não tinha reparado nas outras vezes que eu vi o filme. Mas agora eu reparei, talvez por influência do Druk, eu não sei. Mas é, o Decker, ele bebe da primeira à última cena, praticamente. Nesse filme inteiro. Ou seja, ele tá o tempo todo se entorpecendo. E eu acho que esse intuito, essa vontade de se entorpecer vem um pouco disso. Desse excesso de sentimento, assim. Ele estar no mundo é algo muito doloroso. E ele procura se alienar. Que é uma característica que eu vejo em outros personagens também, não sei se vocês concordam comigo, assim, não sei. Mas eu assistindo o filme agora, reassistindo, né? O filme, principalmente o primeiro, né? Eu senti como se fosse um filme... O filme, ele tem um tom muito melancólico, né? E é o filme, ele é uma grande representação de como é uma vida alienada, uma vida alheia a tudo que está acontecendo. Eles mesmos são personagens que estão alheios àquilo que está acontecendo. Você tem, né? No começo do filme, do primeiro filme, né? Aquele outdoor ambulante, né? Falando, vá viver uma vida de aventura, de promessas nas colônias fora do planeta Terra. Ou seja, a boa vida tá além, daquilo que a gente está vivendo agora. Está fora do planeta, literalmente. Mas a gente está aqui e a gente está na merda. A gente está no lixo. A gente está numa Los Angeles super povoada, super poluída, escura o tempo todo, chovendo o tempo todo. Putz, que vida desgraçada essa. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou beber. Eu beberia o tempo todo, se eu fosse o Deckard. E ele bebe o tempo todo. A new life awaits you in the off-world colony. The chance to begin again in a golden land. Falando sobre a artificialidade, né, da inteligência artificial, né, sobre essa questão, todas essas questões de autonomia, né, de livre-arbítrio e de solidão, né, que o Igor está falando, por exemplo, acho que isso tudo está relacionado a essa pergunta. Né? Se uma... Digamos que existe um robô e esse robô ele é programado para, por exemplo, ele tem autoconsciência, né? Ele tem uma inteligência geral igual a gente tem, ele não tem só uma inteligência específica para fazer determinadas tarefas, né? Ele consegue aplicar princípios e ter ideias e aplica de uma forma geral como nós fazemos. Ele é um robô quase humano, completo, mas ele não consegue, digamos que conseguiram inventar um robô que não consegue sair da programação, né? Que ele não consegue não quer se rebelar, não precisa se rebelar e não tem consciência da morte e não tem problema de que um dia ele não vai servir mais. E aí ele é capaz de cuidar, capaz de amar, ele é capaz de fazer sexo, ele é capaz de ser companheiro. Por exemplo, imagina se o Harrison Ford tivesse uma... Ele tem, na verdade, né, se apaixona por uma robô. Mas digamos que... Mas a Shan Yang é uma robô, mas é uma robô super humana, mais humana do que todos. Os replicantes no primeiro filme, eles são todos humanos, muito humanos. Mas outros filmes depois, eles e livros também cogitaram a ideia de que você pode inventar um robô que é capaz de cuidar de você, de estar com você, de ser seu amigo, de ser seu companheiro para sempre e ser totalmente dedicado a você porque ele é programado para isso. Então o fato de você saber... Por exemplo, a gente nunca sabe no segundo filme, né, se aquela... A Ana de Armas, né, aquela mulher maravilhosa, linda, o personagem dela virtual, né, aquele holograma. Joy. A Joy. Se a Joy ela tem autoconsciência e se ela sente que existe ou se ela... Todas as ações e o diálogo são todos pré-programados, né? Todo aquele cuidado e aquele amor que ela tem pelo Ryan Gosling, se aquilo ali ela foi programada e criada para isso, ou se ela superou a programação e faz isso porque ela quer e ama ele porque ela realmente, de fato, ama. Ou seja, o que minha pergunta é, você, a amizade ou o companheirismo ou o amor de um robô que porque ele foi programado para isso, invalida esse amor? Você nunca vai conseguir realmente, você não... Ou não, ou você, o fato de ter alguém ali presente e dedicado a você, não importa se foi programado ou não, já vale. Entendeu minha pergunta? Mais ou menos, tô me fazendo claro? Sim, eu acho que essa personagem no segundo filme já vem colocar essa dimensão mesmo, né? Que é até o momento em que ele tem essa desilusão, né? Eles têm uma relação real, aí novamente essa questão o que é real e o que não é, isso, né? E se o que não é real, por não ser real, não vale ou vale, né? Isso, exatamente. Eles têm uma relação, né, sentimental das duas partes, né? Ela tem esse cuidado por ele e tal. Ela acompanha ele em determinado momento, ele dá aquele presente pra ela, que é a possibilidade de ela sair do apartamento, né? Ele dá essa liberdade pra ela, supostamente. E ele gosta dela mesmo, né? Ele é um replicante, ele tem amor por ela e vice-versa. Só que aí, mais pro final do filme, depois que ela já morre, né? Ele tá, vocês lembram? Ele tá andando e aí ele vê a propaganda da Joy, né? Que ela é um produto. E vem aquela imagem dela enorme, né? Aquela mulher holográfica enorme, genérica, né? Que parece uma daquelas bonecas japonesas. E vira pra ele e fala, olha, eu tô aqui... A propaganda é, vamos dizer assim, você comprar a mulher que vai falar tudo que você quer ouvir, né? Então, aí naquele momento ele tem essa desilusão de falar, tipo, tudo que eu vivi com essa mulher, que era minha esposa, né? Era tudo falso, então? E aí, tudo isso que eu... Todas as minhas memórias sobre isso não valem nada? Ou seja, é outra forma de entorpecimento, como o Igor estava falando antes, né? Sobre essa solidão e essa angústia que o Harrison Ford, esse excesso de sentimento, de empatia que ele tem com os androides, faz ele querer se entorpecer e se alienar do mundo, né? Você se relacionar com um robô programado para te amar e te cuidar não é a mesma coisa? Não é uma forma de entorpecimento, de usar uma droga? O produto não é como se fosse uma droga para ele? De certa forma, eu acho... Tentando responder essa sua pergunta, Diego, eu acho que de certa forma, sim. Assim, mas antes, eu queria fazer um comentário sobre essa cena, porque de todas as cenas do segundo filme, essa foi a que causou uma reação emocional em mim, assim, mais exacerbada, assim. Eu concordo com tudo isso que o Gustavo tinha falado a respeito do filme, né? Mas eu discordo no sentido. Eu acho que todo esse visual exagerado e tecnologicamente muito bem planejado, né? Todos os hologramas e todo esse excesso de efeitos especiais, isso é algo aparente, né, no filme, né, algo óbvio, né, mas eu acho que isso não invalida talvez o impacto emocional que algumas cenas, alguns elementos do filme podem ter. Assim, o segundo filme, eu gosto muito do segundo filme. Mas, né, que cena você tá falando, velho? Que o Ryan Gosling, ele vê a propaganda da Joy, ele com a cara toda quebrada, né, ele vê a propaganda da Joy, porque quando eu vi essa cena da primeira vez, eu admito pra vocês, senhores, que eu tive vontade de chorar, porque eu senti esse desencanto do personagem. Eu acho que o pressuposto de várias narrativas é que há alguma coisa decepcional no protagonista, porque ele é o protagonista. E é um sentimento que nós temos também. Você é o personagem principal da sua vida. Pelo menos assim, é assim como eu me imagino. Eu sou o personagem principal da minha vida, Diego. Você deve se imaginar como sendo o personagem principal da sua vida. Então, existe esse sentimento de uma certa excepcionalidade, sabe? Eu sou o personagem principal, eu estou no comando, né? Eu tenho o livre-arbítrio para poder fazer decisões, eu tenho as emoções, as minhas emoções são as que valem, etc, etc, etc. E você acompanha esse personagem Ryan Gosling partindo desse pressuposto, ele mesmo parte desse pressuposto, eu sou filho, né, da replicante, ou seja, eu tenho alguma coisa especial. A própria personagem da Joy, ela fala isso para ele em um determinado momento. Eu sempre soube que você tinha alguma coisa especial, talvez esteja justamente aí esse elemento, né, que deixa você especial. E aquele momento do filme é o momento em que ele tinha acabado de descobrir em que ele não é o filho da Rachel com Deckard, ou seja, ele não é a criança que estão todos procurando, ele é mais um replicante, e é o momento em que ele vem estampado na cara dele que a relação que ele tinha, de fato, o André, ele tem razão, a relação que ele tinha era real, mas era uma relação real com uma pessoa que não era real. A Joy, ela, no fundo, ela é um produto, sabe? Ah, ela quebrou, ela morreu. Vai na loja, compra uma outra Joy pra você, que você vai ter uma outra relação, ou a mesma relação, né, de onde aquela parou. É o momento em que ele percebe que toda a vida dele é artificial. E é um profundo desencanto, disillusionment, naquele momento. Eu achei extremamente triste, eu senti profundamente aquele momento em que ele olha pra Joy com a cara toda rachada, e ela vai embora, e ele... Cara, não sobrou nada, não resta nada. O que me faz pensar aqui que... Queria saber de vocês. Eu acho que essa é uma das perguntas que o segundo filme levanta. Que o primeiro filme levanta também. Que é, o que, que há de excepcional em ser humano? Porque a questão é, tá, tudo bem. Os filmes, eles ficam, né, entre o real, o que não é real, entre aquilo que parece humano, o que não é humano. Sim, mas por que essas perguntas? De onde vêm essas perguntas? Essas perguntas, elas partem de um pressuposto. O pressuposto é, existe alguma coisa de muito bom em ser humano a ponto de eu não ficar triste como a Rachel no primeiro filme, eu ficar miserável se eu descobrir que eu não sou humano. Putz, eu não sou humano, eu sou um replicante? Caralho, que merda. Vocês lembram da reação que a Rachel teve no filme? Vocês lembram da reação que o Ryan Gosling tem no filme? Então, ser humano deve ser alguma coisa muito boa, deve ser alguma coisa muito fantástica, porque não ser humano, putz, é uma desgraça. Por quê? Qual é esse pressuposto exatamente? Assim, de onde que vem isso? Assim, qual é o ganho? Qual é a estrelinha de ouro que eu ganho em ser humano? Eu acho que isso inclusive, eu acho uma coisa que o filme... Os filmes, né? Como toda obra de ficção científica, ignora, né? Porque elas são escritas por seres humanos, né? Então o cara realmente acha que o Android super evoluído, espetacular, forte, super inteligente, tal, tal, tal, vai querer ser humano. Vai ter o mesmo... É tipo o macaco dizendo... Quando o homem começar a desenvolver linguagem, o macaco dizer, pô, esse cara aí vai ficar muito preocupado com banana, né? É outra coisa. A gente virou outra coisa, né? E tenho certeza que se algum dia a inteligência artificial evoluir a esse nível, eles vão ser outra coisa. A questão vai ser outra coisa, ininteligível, né? Eu lembro de um caso... Vai ser mais Matrix, na verdade. Não, né? Teve um caso famoso de duas inteligências artificiais que o Google colocou para conversar entre si, né? Foi o Google, Facebook, sei lá, uma dessas corporações, assim. E eles bolaram duas inteligências artificiais para negociar, porque eles queriam chegar a um algoritmo da negociação ideal, entendeu? Para, tipo, sempre oferecer o produto perfeito para as pessoas e tal. E aí essas duas inteligências artificiais começam a conversar, e depois, em um determinado tempo, elas estavam falando uma coisa ininteligível. Mas continuavam conversando numa língua completamente bizarra que ninguém entendia. Então virou uma... E aí eles mataram, né? Óbvio, né? Acabaram com a pesquisa. Mas eu acho que é isso. A gente acha que é Fantástico Ser Humano porque a gente precisa acreditar nisso. Que é como a gente precisa acreditar que a gente é a personagem principal da nossa vida e tal. Mas não tem nada de... Assim, eu acho que é especial, mas é só humano também, né? Esse desencanto que tu estás falando aí do Ryan Gosling, tu tava descrevendo, qualquer pessoa que fez análise já passou por um momento desse, né? Pelo menos se a pessoa fez análise, uma boa análise, sempre tem aquela sessão que você sai com essa mesma sensação, que é tudo mentira, que é uma fase, que as coisas que você se apegou a sua vida toda não tem peso nenhum. Eu já tive essa sensação. Eu acho que uma das boas coisas da análise também é quando você consegue... Porque isso dá uma certa liberdade para você também, né? Quando você... Ele tinha passado a vida toda preso nessa memória, sem saber, não sei o quê. Então, pelo menos ele tem um corte aí, né? Uma mudança. E a partir disso que ele vai cumprir a missão dele, né? Isso aqui é curioso também, porque ele tava preso nessa coisa do eu dele, né? Ah, se é minha mãe, se eu sou o filho, se essas memórias são verdadeiras. E quando ele tem essa desilusão total, ele vai cumprir a missão que vai levar pro final do filme, né? Que é levar o Deckard pra encontrar a filha real dele, né? Que é o momento em que ele sai de si, ele sai do egoísmo dele, vamos dizer assim, né? Isso é interessante. E isso torna ele humano, será? Esse sair de si, esse auto-transcender, né? Justamente você se dar conta de que eu não sou o real protagonista dessa história. Essa é uma história muito maior, muito mais ampla do que a minha mera existência. E o fato de eu estar aqui ou não, na verdade, talvez não faça a menor diferença. Mas eu vou superar isso de alguma forma e tentar contribuir, né, para que essa história dê certo, para que essa história dê certo para outras pessoas, porque nem mesmo eu vou ver o final dessa história. Que é o que acontece, né, no segundo filme, né? Ele morre, mas ele não vê, fica subentendido, né, que ele morre, né, na rua, mas ele não vê o encontro, né, do Deckard com a filha dele. Sim. Ou seja, é uma história que está além de mim, ela está acontecendo sem a minha presença. Aquilo ali fica subentendido que ele morre? Eu não tinha percebido que ele estava morrendo, não. Por que, é que ele morre? É porque ele tá todo ferido, ele tá sangrando. Ele morre deitado na neve, né, na escadaria, assim. É, ali ele morre, sim. Interessante você tá falando, né, porque eu ainda fico pensando nisso, né, que essa desilusão que ele tem, e de fato eu também gosto muito dessa ideia de que a gente começa a ser mais humano quando a gente tira o protagonismo de si mesmo e prioriza o outro também, né. A história do outro também é importante e eu quero só contribuir. É porque ali ele passa a uma causa que tá além dele, né, que era a causa dos replicantes também. Exatamente, né? Como ele se sente parte de um grupo, né? Ele entra, né? É, porque ali o dilema dos replicantes, inclusive tem uma comunidade de replicantes que seriam os replicantes rebeldes, né? A que ele se filia no final, né? Que eles querem, na verdade, como existe a possibilidade de que os replicantes se repliquem, né? E ali eles estariam na dimensão da continuidade da espécie, né? Uma nova espécie, transhumana, né? Parêntese, André. Vocês acham que isso quebra a verossimilhança interna do universo do filme? Essa loucura de que eles podem ter filhos, e podem gerar e ficar grávidos e ter filhos? Não, acho que não. Acho que eu achei a imagem muito bonita, a coisa do milagre, né? Aquele grandalhão do começo fala, né? É porque você não viu o milagre. Porque talvez isso é uma coisa também do que até aquele cara do Sapiens fala, né? Que é uma das coisas que define o humano, acho que a gente já falou em outro episódio, né? Que define o humano é a capacidade de metaforizar, né? De achar uma razão, de ter mitos. Então é como se finalmente tivesse um mito para os replicantes, né? Como o cara também, Jared Leto, Wallace. Admito, quando a nova Rachel, né? Não é nem a nova Rachel, aquela outra secretária dele lá que depois vira vilã, quando ela entra pra dizer que vai mostrar o novo tipo de replicante, ele fala: ah, você nem fala um anjo nasceu, uma referência bíblica também, né? Assim, não tem uma coisa dessa? Quando ela entra, ele fala: ah, você vem aqui, mas você nem fala que um anjo nasceu. Então, eu acho interessante a ideia do milagre por conta disso. Como se os replicantes, para serem humanos totalmente, tinham que ter que ter uma mitologia. Precisavam de uma mitologia. A origem, né? A história da origem. Que eu acho que em Matrix tem um pouco isso também, né? Ele é The One, né? O Keanu Reeves é o salvador. Então, assim, que é óbvio que é um glitch humano, né? Porque com a gente foi assim, então a gente imagina que isso que define a vida, mas é uma sacada. É porque isso institui a razão histórica, né? Se for pensar. Porque os replicantes, eles não têm uma história. Eles só vão ter uma história se tem um nascimento, né? A história começa com isso. A história humana e a história individual de cada um de nós, né? Agora, só antes, isso aqui talvez fique um pouco deslocado na nossa gravação, mas uma cena que me marcou muito, e porque ela trabalha talvez uma questão de uma fantasia, talvez masculina, não sei, que é aquela cena em que tem esses androides rebelados, né, que ficam meio submersos ao longo do filme, só aparecem no final, eles também têm um interesse no Ryan Gosling, né, na missão dele. Porque tá todo mundo usando ele pra chegar na criança que tá desaparecida, né? E aí eles fazem aquele conluio com as prostitutas, que são replicantes também, e uma delas se relaciona com ele, né? Uma atriz muito bonita, inclusive, eu não sei qual que é o nome daquela atriz. Mackenzie Davis, é linda essa atriz. Linda, linda. E aí tem um momento em que a holograma, a Joy, contrata essa prostituta pra ela ter um relacionamento com o Ryan Gosling, né? Em carne e osso. Então tem essa cena em que aquela mulher, que é a Joy, que é uma mulher incorpórea, ela se corporifica com a prostituta, né? E eles têm uma relação sexual, que é curioso, porque tem essa união, que também não é óbvia, entre dessa fantasia da mulher, a santa, o anjo, e a prostituta, o demônio, né? Vamos dizer assim. Naquele momento acontece isso, porque ele não tem... A Joy, na verdade, ela não é sexualizada, né? É impossível ter uma relação sexual com a Joy, porque ela é um holograma. E entra a figura da prostituta, que é só a sexualidade. Então tem esse momento em que ele consegue fazer o que muitos homens não conseguem, que é colocar a santa junto com a prostituta. Que é o momento em que eles realizam a relação sexual, vamos dizer assim, que eles têm realmente um encontro, né, dos dois. E depois elas se separam, né? Mas olha só, interessante isso, porque no livro lá do Kazuo Ishiguro, né, Clara and the Sun, já dando spoiler também, a personagem principal, a Clara, né, a boneca, ela... que é uma menina, na verdade, também, né? Ela é uma versão de inteligência artificial que é contente de apenas servir. Apesar de ter self-awareness, apesar de ter autoconsciência e tudo, ela tá muito contente de ser a melhor amiga da menina que compra ela. E, inclusive, a mãe dessa menina, no livro, ela compra essa robô porque a menina tem uma doença terminal. Então, ela tem parece que existe um mecanismo de que um amigo dela está inventando, né, um escultor, um cientista, de que ele pode transferir a consciência da filha para robô. Então ela compra essa robô e começa a treiná-la para se comportar e falar exatamente como a filha, para um dia ela poder substituir a filha, né? Porque ela já tinha perdido uma filha no passado e ela não vai suportar a vida se ela perder outra. E a filha dela está morrendo. Ela tem esse plano, né, de substituir a filha por uma robô que se parece e se comporta e fala exatamente igual a filha dela. Então ela tem essa, ainda mais depois de uma convivência, elas convivem anos juntas, né, pra ela realmente aprender a ser ela, né, se comportar exatamente igual. Então, se comportar igual, a ação de transar, né, ele tá transando com a Joy. Se você pensar só no que acontece fisicamente no mundo, é a mesma coisa que você transar com alguém que te ama. Ela ama ele, ela faz carinho nele, eles transam por amor ali. Mas a consciência de que aquilo ali não é genuíno, não é espontâneo. Ela foi programada para fazer aquilo, para querer aquilo, para dar prazer para ele, para satisfazê-lo, né? Foi programada para amá-lo, invalida um pouco, né? A satisfação, a gente não consegue se satisfazer. O livro também mostra isso, né? Que a mãe dela desiste desse plano, porque ela nunca vai conseguir realmente reconhecer a filha naquela robô, porque ela, no fundo, sempre vai saber que aquilo ali é uma simulação, é uma simulacro. A questão da autenticidade, né? A autenticidade, né? Que é abstrato a autenticidade, porque na vida real, ali, na realidade física, é a mesma coisa, mas não é autêntico, né? Então a gente se liga a essa abstração, interessante isso, né? A gente não se conforma e não se satisfaz apenas com o que acontece na vida real. Que é o que acontece com o Deckard no final, né? Quando o Wallace, ele apresenta, ele tá tentando convencer o Deckard, já no segundo filme, né? O Deckard mais velho, né? Velhinho já, a revelar, né, o que teria acontecido com a criança, né? Desaparecida. E aí ele entrega a replicante, réplica da Rachel, né? Tipo, agora esse cara, pô, tô dando o amor da vida dele pra ele. Aliás, né? Eu não consegui reconhecer. Era uma computação gráfica da mesma atriz ou era uma mulher parecida? Como é que era? Era uma computação gráfica, né? Era exatamente a mesma mulher com a mesma roupa, né? Só que ela só não tinha o olho da mesma cor. E aí ele fala, ela tinha o olho verde e fala, tipo, ele não reconhece a autenticidade daquilo, né? Eu teria casado com a mulher e ido embora e falar, a filha tá lá em tal lugar, vamos viver aqui o que a gente viveu, né? Nostalgia e tal. Mas ele tem esse momento, né? Que ele tá emocionado. A cena mostra ele emocionado. Ele tá quase caindo na armadilha, né? E ele fala, não, mas ela tinha olho verde. Não é por causa do olho verde, óbvio. É porque ele falou assim, eu sei que não é ela, né? É o que o Diego tá falando. Se você sabe que não é válido mais... Porque seria exatamente a mesma, o toque seria o mesmo, a voz a mesma, tudo a mesma. Mas essa realidade eu aceito como válida ou não? Essa é a grande angústia do Philip K. Dick, eu acho, que ele está sempre trabalhando isso nos outros livros também. Não sei se vocês viram aquela série baseada em contos dele que tem na Amazon. Tem uma série que chama Electric Dreams. praticamente todos os episódios trabalham isso também. É uma obsessão dele. Pequena trivia aqui. É a mesma atriz, é a Sean Young. Ah, interessante. Rejuvenescida por computação gráfica. Mas é a mesma atriz. Ah, não. Mas ela atuou? Ela está no filme. Sean Young faz... Ela é a Sean Young. Mas sabe aquela tecnologia que eles usaram para rejuvenescer o Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel naquele The Irishman? É a mesma tecnologia não utilizada, né, no Blade Runner, mas é a atriz rejuvenescida por computador. Tem uma cena pequenininha, então é rapidinho, uma cena bem rápida num dos filmes do Vingadores, eu acho, o do Homem-Aranha, que o Downey Jr. aparece com 15 anos de idade no início do filme, assim. Só que ele rejuvenesceram digitalmente. E ele tá muito, muito... A tecnologia tá cada vez melhor, assim. Tá quase convencendo de que aquilo ali era o Downey Jr. jovem mesmo, assim. Tá muito bem feito. Você sabe que não é. Aquilo que a gente tá falando, né? Você sabe que não é, que é computação gráfica, mas é uma simulação muito boa. Pois é, agora, a tecnologia hoje em dia tá levando a gente pra esse mundo, né? Do simulacro total, em que você pode reproduzir. E essa que é a questão, se você reproduz a realidade, não é realidade? É falso? Se todos os seus órgãos do sentido percebem aquilo como real, você vai... É real ou não é mais, né? É válido ou não é válido? E aí é isso que faz a gente ter uma insônia, né? Porque você se pergunta até essas coisas que você... Eu acho que o Philip K. Dick devia passar por isso, né? Que ele devia se perguntar essas coisas que estão ao meu redor. E isso, é real ou não é? O que eu faço com isso? Ele fala que uma das questões que estava na cabeça dele, talvez seja um pouco diferente do que eu tô falando, quando ele escreveu o livro que gerou o Blade Runner, ele tava pesquisando ou estudando a questão do nazismo, né? E ele fala que os replicantes seria uma forma dele tratar um tema que seria o seguinte: pessoas que durante o regime nazista, por exemplo, tinham QI avançadíssimo, etc., de uma sociedade evoluída, etc., tinham comportamentos não humanos, vamos dizer assim, né? De executar ordens manifestamente ilegais ou assassinas, etc. E que os replicantes seriam um pouco seria uma forma alegórica disso, né? E os replicantes, eles são humanos, mas eles... No primeiro filme, principalmente, né? Eles são perversos, né? Até o final do filme, até o Roy ganhar uma certa humanidade e salvar a vida do Deckard, eles são maus, né? Em que sentido que você fala que eles são maus, assim? Como assim? Por que eles são maus? Eles são meio sádicos, né? Quando eles encontram os personagens, o cara que fazia os olhos, o boneco, o criador dos bonecos, que tem aquela doença em que ele fica velhinho. Eles só usam os humanos pra conseguir o que eles querem, né? E quando eles não querem, eles eliminam. É, mas é uma reação muito humana essa, né? Porque eles estavam acontecendo isso com eles, né? Eles estavam sendo puramente usados, escravizados antes, né? Uma reação natural, eu acho. Acha não? Não sei, seria natural. Eles não têm empatia nenhuma, né? Eles são hipermanipuladores, né? E não tem respeito pela vida humana. Só no final que tem essa situação em que o Roy, não sei porquê, salva o Deckard, entendeu? Por que ele deu essa virada, né? E começou a valorizar a vida e ganhou essa dimensão humana. É um momento que ele se torna humano. É, que chegou a essa conclusão. Pra eu ser humano, eu não posso continuar desse jeito. Pra que me reconheçam como humano, eu preciso morrer, eu preciso salvar. Eu preciso ser, como é que se fala? Igual o Ryan Gosling no filme também. Eu preciso ser altruísta, né? Eu preciso sair um pouco de mim. Pois é, posso explorar um pouquinho essa ideia, porque essa ideia da valorização da vida, né, que o Roy dá no final do primeiro filme, é uma ideia que está na narração do Harrison Ford. E eu sou muito contra qualquer coisa que a narração do Harrison Ford fala, né? Porque o Harrison Ford, na narração dele, que saiu originalmente, né, no filme, né, foi que no final, né, no final da vida, ele aprendeu a valorizar a vida, ele quis valorizar não só a vida dele, mas a minha vida também. A narração fala isso, né? Então, ela explica essa ação inexplicável do personagem do Rutger Hauer como sendo um momento em que ele se deu conta que a vida realmente é importante. O que eu acho que é uma explicação possível, claro, é válida, mas honestamente eu acho muito cafona. E eu gosto de pensar que talvez haja alguma outra explicação. Antes dele salvar o Harrison Ford, ou melhor, assim, ele salva o Harrison Ford, mas por que ele salva o Harrison Ford? Porque ele aprendeu a valorizar a vida, porque nos últimos momentos dele ele pensou, mas que coisa ruim, né, matar, não vou matar, né, eu vou acender. Eu acho que não foi muito bem, eu acho que talvez houvesse um impulso bem egoísta, mas humanamente egoísta, ao salvar o Harrison Ford. Porque assim, ele salva o Harrison Ford, mas ele não simplesmente levanta a mão do Harrison Ford e joga ele lá no telhado do prédio e fala, é isso aí, vive a sua vida, vai embora, me deixa morrer aqui em paz. Não, ele senta do lado dele e ele começa aquele monólogo que, novamente, eu acho belíssimo, eu acho um dos grandes momentos do cinema, né? Ele dá um testemunho, né? Exatamente. Ele dá um testemunho da existência dele. Então, eu acho que isso é importante a gente notar, assim, ele salva a vida do Harrison Ford porque ele quer, olha, te salvei, mas você vai me escutar agora. Por quê? Ah, porque eu tenho toda essa vida interna, toda essa vida subjetiva, toda essa vida emotiva, que quando eu morrer vai embora, e eu preciso passar isso para alguém. E nesse compartilhamento de experiências é que há a humanidade, digamos. Não é simplesmente em você valorizar a vida e você salvar a vida porque a vida é importante, porque cada vida é importante, porque cada um de nós é um floco de neve único criado por Deus. Bonito o discurso, mas não é bem por aí. É porque, olha, eu preciso de você nesses últimos momentos da minha existência. Eu preciso de você para que eu tenha uma certa continuidade. Eu sou um robô, eu não vou ter filhos. Como é que eu posso ter uma continuidade? Compartilhando a minha experiência, a minha história, que a gente nem sabe se é uma história real, né? Vamos colocar assim. De repente, tudo aquilo que ele fala são memórias implantadas. Pode ser que seja. Mas eu tenho que compartilhar essa história com você para que aí sim, aquilo que é de humano em mim permaneça de alguma maneira. Porque nesse compartilhamento é que há a humanidade. A humanidade é uma coisa que se faz, não é uma coisa que é dada no nascimento. Então, eu sou robô, portanto eu não sou humano. Não, posso me tornar humano ao realizar essa tarefa, ao realizar esse ato de compartilhamento de experiências e emoções, que é o que eu estou fazendo agora. E agora eu posso morrer, tchau. Eu sou mais pragmático. Ele quis fazer isso porque era a forma dele manifestar a humanidade dele. E ele vai contar, né, a história depois, né, o Deckard. Ele pode ser um potencial contador de histórias depois, né? Então, também é uma maneira dele se eternizar, né, de deixar a história dele testemunhada, né? Deixar uma testemunha da história dele. Exatamente. Perguntinha aqui pra vocês. Digamos, possibilidade de ter uma singularidade, né? De ter a super inteligência, né? A inteligência artificial chegar um dia e superar o nosso comportamento, nossa inteligência, nossa evolução em muito, assim, né? Aquilo que o Gustavo estava falando, né? De que a gente não tem como imaginar, é ininteligível, né? Saber como uma inteligência artificial vai evoluir, como que ela existiria, né? E sob que critérios e que princípios seria a existência da inteligência artificial super desenvolvida. Mas digamos que pudesse haver uma convivência, isso seria interessante para nós, conviver com a inteligência artificial super desenvolvida? Como é que vocês imaginaram já essa situação, essa realidade? Ou a gente seria eliminado mesmo, porque não precisa pra porra nenhuma, não tem utilidade nenhuma? Eu acho que a gente aceitaria com certeza, né? Em nome do conforto. Já aceita, né? Exatamente. Aquele negócio de leitura de rosto, essas coisas assim. Agora, se a maquininha querer matar a gente, não sei. Não sei se ia ter condição também, assim, de... Porque até esse conceito, assim, de aí vai matar e quem é que vai dominar e não sei o quê, isso é tudo humano, né? Sei lá o que, é que a máquina vai querer fazer. Eu acho que vai ficar super desenvolvido. A gente nunca vai ter como saber se a máquina é consciente ou não. A gente vai escolher se a gente atribui, né, uma consciência, uma alma à máquina ou não, né? Como a gente já teve que escolher no passado com os seres humanos, né? Os escravizados da história sempre foi isso, né? Você não atribui humanidade para poder explorar e tal. Hoje em dia é impensável para a gente, mas já foi muito natural. E a gente tem uma tendência a atribuir humanidade para as coisas, né? Eu tinha aquele robozinho aspirador de pó, eu achava que ele tinha consciência, eu gostava dele. Às vezes eu olhava e tava minha mulher seguindo ele pela casa. Então, quando tiver um negócio mais desenvolvido, eu acho quase impossível que a gente não vá atribuir consciência para as coisas. A gente vive disso. A gente estava falando isso antes de você chegar, né, Gustavo? Da religião shintoísta, animista do japonês, né? Que já faz isso há milênios, né? Já faz isso séculos. Eu acho muito difícil, porque a nossa forma de se relacionar é isso, é atribuir sentimento para as coisas, né? E a gente é muito fácil de enganar, né, nesse sentido. Mas tem, por outro lado, tem uma coisa que vocês tinham falado da autenticidade, que eu acho que é muito interessante, porque isso é um dos grandes entraves da inteligência artificial, né? É esse momento em que a gente percebe rápido que uma coisa é inautêntica, né? Ou que uma coisa é o que é. Sei lá, você mostra uma foto de um gato, a gente imediatamente sabe que é um gato. Pode ser qualquer raça de gato, pode estar de lado, pode estar de cima, pode ser uma foto na praia, pode ser o que for, a gente consegue fazer essa síntese e autenticar o gato, né? E é por isso que o teste do robô é esse negócio de encontre o carro, encontre a ponte. Que isso é uma coisa que até hoje a inteligência artificial não conseguiu fazer direito, né? Ele não consegue... Essa interpretação, que um cara do livro que eu tava lendo chama de... Como é? Representação invariável, né? Essa representação invariável é essa coisa que, no meio de todas as variações de uma coisa, permanece sendo ela. que é o conceito, né? É o conceito de Avatar, aquela coisa das ideias do Platão, né? É, a forma, né? A gente reconhece a forma abstraída da experiência da multitude, né? Pode ter a variação que for, entendeu? Ou então eu posso estar vendo aqui o André na câmera, no escuro, com um fone de ouvido na cabeça, mas eu sei que é o André. Ele pode tirar a barba, eu sei que é ele. Ele pode botar óculos escuros, eu vou saber que é ele. Essa capacidade que a gente tem de... Porque eu tenho um conceito do que é o André, né? Isso a inteligência artificial não consegue fazer ainda, né? Uma coisa que ainda não evoluiu a ponto de fazer isso. E talvez isso esteja ligado diretamente à capacidade de ter consciência, né? Sei lá, ou é da alma, sei lá. Ninguém sabe de onde é que vem essa nossa capacidade. Muito difícil também você reproduzir o sistema nervoso do ser humano. Eu estava lendo que eles estavam tentando reproduzir a dinâmica dos neurônios de um verme, né? Por exemplo. Uau. E que é pouquíssimo, assim, pouquíssimos neurônios comparado com os nossos trilhões de neurônios, assim, né? E eles não conseguiram. Muito difícil. Mas sabe que esse cara é um livro que chama On Intelligence. É um cara que não é neurologista, não sei lá. Não é pesquisador de cérebro. Ele é da área da computação, mas ele é fascinado pelo cérebro e tal, e inteligência artificial, e resolveu estudar o cérebro. E ele tem uma tese que eu acho interessante, que ele acha que não é uma questão de hardware, né? Que é um erro você ficar tentando descobrir como é que funciona de maneira biológica e tal. A tese dele, a hipótese dele, é que existe um algoritmo único para o cérebro. Então, por exemplo, ele dá uns exemplos do que já é feito hoje em dia. Já existe casos de gente que ficou cega durante a vida, né? Que não é cega de nascença. Já enxergou, mas ficou cego por algum motivo. E já existe pesquisa em que se coloca implantes na língua da pessoa. E o implante dá uma resposta tátil à imagem, a uma câmera. A pessoa tem uma câmera, bota uns implantes na língua, e a imagem é reproduzida como tato na língua. E as pessoas conseguem enxergar. Então o cérebro, ele não está pensando se é uma informação visual, se é uma informação auditiva, se é uma informação... Ele simplesmente pega essa informação e ele passa por um algoritmo que gera um algo, né? Gera essa interpretação, gera esse reconhecimento. E a tese dele é essa, que você pode... Tanto se você tem, às vezes, por exemplo, um cego, a leitura em braille não fica na parte de tato do cérebro. Fica na parte que seria de leitura. Então, que em outras pessoas é a parte visual. Então, o cérebro não é tão necessariamente dependente dessa coisa de hardware e biológico. E é por isso que hoje em dia a gente tem computadores ultrapotentes, mas que não significa que, por conta disso, eles são capazes de gerar inteligência artificial perfeita. E é isso que você tem que... o que a gente teria que descobrir é qual é esse algoritmo, né? Como é que o cérebro pega qualquer input sensorial, faz alguma coisa lá que vira uma interpretação, né? Uma generalização, né? Eu acho que é a palavra que você está procurando. Porque a gente consegue generalizar e a máquina não consegue generalizar. É sempre estreito. Isso que eles chamam de narrow intelligence e general intelligence. Inteligência generalista e inteligência estreita, que faz só aquilo. Que não consegue abstrair e generalizar. É isso que você estava falando. Agora, que a gente consegue, pela voz ou pela silhueta ou... sem barba ou com barba, saber que é o André, sabe? A gente sabe que é o André porque a gente tem uma visão, exatamente, né? Tem uma forma geral, um conceito platônico do André na cabeça, né? Então a gente reconhece, é o André. E para você ensinar uma máquina a fazer isso, por enquanto é impossível. Não conseguiram, mas estão investindo. Estão vendo que é o próximo passo. É tentar atribuir características de inteligência geral. E já melhorou muito, né? Esse livro foi escrito, sei lá, 2010, por aí. E ele fala, por exemplo, que a máquina não consegue reconhecer o rosto. Dá esse exemplo do rosto, né? Que a gente vê uma pessoa de óculos escuros, de lado, de banda, de cima, de baixo, e a gente sabe que é. E ele dizia que o computador não consegue. E hoje em dia já consegue, né? O celular agora da Apple reconhece até você com máscara. Já criaram um jeito de reconhecer você com a máscara. Mas isso é por causa da base de dados, né? É aquele negócio de big data. É tanto dado que ele está conseguindo... É, mas talvez nós sejamos assim também. Nós sejamos essas máquinas já super desenvolvidas. Com vários dados que a gente não tem nem consciência deles, a gente consegue fazer isso. Talvez seja uma questão só de quantidade e não de qualidade, entendeu? É, mas tem algo no ser humano que é interessante. Porque eu estava lendo também que há uma frase muito legal. Que você consegue programar um computador para fazer tarefas hiper, hiper, hiper complexas. Que você precisaria de uma inteligência muito animal, humana, para conseguir fazer aquilo ali com aquela eficiência. Tipo quando você... acho que não sei quem falou, foi um cara famoso que disse assim, que ele não vê muito importância, acho que foi Stephen Hawking, não sei. Alguém falou que não vê muita importância nesse fato de que o Deep Blue, aquele computador, ganhou do Garry Kasparov. Porque simplesmente você colocar um bulldozer, um caminhão, numa competição de halterofilismo e levantamento de peso. Qual é o mérito? Sim. Sabe? Consegue levantar lá muito mais toneladas. Mas é isso. Pra quê? Mas que ninguém conseguiu ainda, nenhuma máquina, nenhum robô é capaz, tem a percepção, o senso de percepção espacial e a flexibilidade e a maleabilidade de movimento que uma criança de 1 ano tem. É, o cara dá um exemplo muito bom, porque aí a tese dele evolui para que o que ele acha que a gente está, na verdade, sempre fazendo previsões, né? Testando previsões do que vai acontecer. Então, por exemplo, sei lá, agora eu vou fazer a previsão de que meu celular está aqui do lado, porque eu coloquei ele aqui do lado. Se eu colocar a mão e meio que pegar o celular meio errado, imediatamente eu me ajusto, né? Porque eu tava, nesse caso não seria um susto tão grande, mas ele dá um exemplo, inclusive, de descer na escada, ou subir na escada. Você tá descendo a escada, você tá o tempo todo prevendo a sensação que o seu pé vai ter de encostar no degrau, em que momento ele vai. É um negócio temporal, sensorial, tátil, de som. Se qualquer uma dessas informações não se provar verdadeira, você imediatamente é tirado da sua posição. Quando você pisa e o seu pé não alcança o degrau, imediatamente você já sabe que deu merda, que você vai se desequilibrar. Aí você vê um robô fazendo isso, é hilário, né? Porque ele vai pisar assim, aí não tem o degrau e ele cai pra frente, feito um retardado. Então, essa capacidade de se ajustar, sei lá, uma máquina, como se a gente fosse uma máquina de memória e de generalização, muito, muito potente, assim, né? Assim, muito capaz de pegar esse monte de informação, uma mini coisa muda, e você vai buscar lá na memória a generalização que, tipo, ah, isso já aconteceu em algum momento e eu tenho que fazer isso quando isso acontece, apesar de você ter caído numa escada que era em outro país, você tinha outra idade e a escada era de outra cor, mas você sabe que é uma escada e a escada tem degraus e que você tem que pisar de certa forma e que se você pisar errado, você vai se estabacar. E a gente ainda se estabaca, né? Mas que a gente consegue fazer isso porque a gente evolui já há milhões de anos que a gente tá evoluindo. Evolução Darwin. Então. Muito tempo, né? É. Evoluindo para chegar nesse nível. Eu acho que o computador vai conseguir. Você acha que vai? Acho que vai. Essa capacidade de generalização, né? Mas eu acho que eu pessoalmente acho que a capacidade de consciência, eu acho que a máquina nunca vai ter a consciência. Essa entidade abstrata, né? A consciência. Que a gente nunca sabe onde é que tá, né? Mas isso a gente nunca sabe, porque a gente não tem como provar que. Tu não tem como provar ou ter certeza que eu tenho consciência. É uma inferência. A gente vai inferir que a máquina tem. E vai ser a mesma coisa. Porque não tem. A gente não tem como saber que o outro ser humano tem consciência também, não. A gente não tem como saber que não é uma simulação e só a gente tá. Eu tô aqui e vocês são tudo simulação. É o caso dos replicantes, né? Eles aposentam os replicantes porque a gente, no filme, né? Você acredita que não há humanidade ali, não há consciência real, né? Por isso que não é um assassinato. Não, mas como você escravizou muita gente historicamente também, acreditando que não tinha alma lá, entendeu? É isso que eu tô dizendo, é uma coisa, você atribui à humanidade da coisa ou da pessoa. Ou inclusive a gente agora tá atribuindo a muitos animais, né, uma humanidade. Você não pode maltratar, porque antes era uma coisa também impensada. Agora, que eles vão conseguir, que eu acho que a inteligência artificial vai conseguir em algum momento essa capacidade de generalização, basta ver hoje em dia os vídeos fake, né? Que começou que era foto fake, já era, oh, incrível que conseguia fazer coisa com foto. Agora você pega um vídeo fake desse e a inteligência artificial consegue reconhecer o que é um rosto, consegue reconhecer os movimentos do rosto e o que é que tem que mexer. Isso já é uma coisa muito, muito humana, assim, né? Muito de generalização mesmo. E a gente não sabe direito como ela aprende. Porque é isso, você pega uma cacetada de dados, joga lá e faz, aprende, né? Faz um algoritmo assim de, olha, isso aqui é esse cara rindo, isso aqui é esse cara chorando. Tá aqui 20 milhões de fotos de pessoas rindo, 20 milhões de fotos de pessoas chorando. Descobre aí como é que eu transformo uma foto de uma pessoa rindo numa foto de uma pessoa chorando. Ou um vídeo de uma pessoa rindo. E a máquina consegue chegar nisso. É uma generalização. Que ela faz por ela mesma, entendeu? Que ela deve fazer, inclusive, com uma linguagem que não é nem acessível a gente, assim, de uma maneira que a gente nem vai saber direito como é que é. Agora, o que eu acho que o Diego está falando com generalização é a capacidade do ser humano atribuir valor às coisas ou perceber valores, né? Que é um grande enigma também. Porque envolve a questão talvez da emoção. Por exemplo, a máquina, ela vai reconhecer, como o Gustavo falou, né? O rosto que chora e o rosto que sorri. Só que a gente atribui valor a isso. E a máquina talvez não. Não, mas você pode ensinar isso pra máquina, né? É isso que eu ia dizer, a máquina foi programada no começo, né? Então ela vai ter, pelo menos a primeira geração conseguir fazer isso, vai ser, vai trazer, por exemplo, o Twitter tem uma inteligência artificial que corta foto, que cortava foto. E aí descobriram que você botava uma foto longa com um branco e um negro, e o negócio cortava a foto pro branco. Não existia um... Não entendi, como se cortava? Cortava esse disco? Pra caber no tweet, a foto, sim. Tipo o preview da foto no tweet, eles tinham que fazer um crop, não é cortar, é tipo, tinha que fazer uma... É, tipo um foco, né? Onde é que eu vou dar o foco da foto? E aí, a inteligência artificial programou ela, estava programada para, tipo, se tem um homem, um ser humano na foto, dá o crop no ser humano, que deve ser a parte mais importante da foto. E era um algoritmo genérico nesse sentido. Mas aí a galera descobriu, se você botava um ser humano branco e um ser humano negro, a máquina fazia o crop no branco, dava mais importância pro branco. Então, com certeza, o preconceito de quem estava... Às vezes não é nem de quem estava programando, mas, por exemplo, das imagens que foram usadas para ensinar a inteligência artificial, o que quer que seja, passaram esse viés de raça para a inteligência artificial. Então, eu acho que a primeira geração certamente vai ter um monte de vieses humanos, talvez depois ultrapasse, não sei, de atribuir valor, entendeu? A primeira geração vai atribuir valor de acordo com o que a gente atribui valor. Ok, bad joke. I made a bad joke. You're not a replicant. Eu tenho um otimismo. Eu acho que é muito possível que haja uma convivência pacífica entre máquinas super inteligentes e a gente, e que todas as tarefas repetitivas, mecânicas e hercúleas e difíceis, as máquinas façam e a gente tenha mais tempo de brincar, se divertir e criar, né? Ser artista. É o que a gente achava sempre, né, com as revoluções aí, mecânicas e tecnológicas, mas cada vez mais a gente tá mais escravizado. Eu acho que é o contrário, na verdade, né? Assim, todas as coisas intelectuais e interessantes e tal vão ser feitas por linguagem, porque é isso, a tecnologia eu acho que não vai evoluir para ser o robô replicante igual a um ser humano, então não vai ser mecânico, não vai ser robô, vai ser computação, né? Vai ser tudo linguagem. Tudo software, né? Tudo software, exatamente. Então o que envolver linguagem, que é a parte mais, né, que a gente acha interessante, criativo e tal, vai ser tudo dominado por robô e a gente vai começar a empilhar tijolo, né? Carregar cimento, vai ser o que vai sobrar. Ia se entreter, se entorpecer. Não, mas eu vou dar um exemplo bem, bem simples que mostra um pouco o paradoxo dessa questão da tecnologia. Por exemplo, a questão da produção de textos, né? Antes você tinha máquinas de escrever. Então a produção do texto era um pouco árdua, né? Então você não tinha Ctrl-C, Ctrl-V. A multiplicação de informação era mais difícil. Então para você escrever um texto, você tinha que ter um poder de síntese muito bom. Você ia talvez, enfim, escrever menos, com mais objetividade. Hoje em dia, como você pode dar Ctrl-C, Ctrl-V, você produz um texto em menos tempo, mas ao mesmo tempo você tem um impulso de produzir muito. Então, vou dar um exemplo bobo, assim. Um juiz vai produzir uma sentença. É mais fácil produzir o texto da sentença porque você tem um processador de texto. Só que agora você vai passar, sei lá, pro estagiário, pra não sei quem, que vai copiar 1 milhão de coisas, vai produzir uma sentença que antes teria 10 páginas, ele vai produzir uma sentença de 200 páginas. E que vai gerar muito mais trabalho, inclusive, de leitura, interpretação, etc. E produção de conteúdo sem qualidade também. Então, gerou um paradoxo, assim, porque a facilidade de produzir informação também facilita produzir informação ruim. Não sei se vocês percebem isso. Então, hoje em dia, a gente tem que preencher coisas com banco de dados. Então, quem está ainda entre um mundo não muito informatizado e um mundo muito informatizado, tem o dobro de trabalho, às vezes. Isso eu percebo no meu trabalho, assim. Então, eu não sei se vocês têm essa percepção. Facilita por um lado, mas por outro lado, multiplica o trabalho também. Mas é isso, porque esse trabalho de Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que em algum ponto vai ser totalmente automatizado. Vai ser possível de você, sei lá, eu preciso dar uma sentença para um caso X, uma inteligência artificial conseguiria buscar, como hoje em dia no e-mail, não sei se de vocês tem isso, o Gmail tem isso. Às vezes você está escrevendo e ele completa a frase e acerta, velho. Quando é em inglês, pelo menos, acerta o que você vai escrever. É um negócio bizarro, né? Português também. Português também. Não, e ele completa o que você está escrevendo bem, assim. Realmente... Daqui a pouco ele vai poder responder por você, entendeu? Você não vai... Não, é interessante isso, mas aí eu levanto uma questão, assim. Isso diz respeito ao quão eficiente ficou a inteligência artificial ou quão mecanizado ficou a nossa comunicação? Ah, acho que as duas coisas. É, acho que tem as duas coisas. Eu acho que não é só simplesmente porque o robozinho da inteligência artificial do Google, que é super inteligente, super esperto, ele adivinha o que, que eu vou dizer. Não, ele adivinha o que eu vou dizer porque é meio que óbvio. Assim, a comunicação ficou uma coisa meio automática também. E-mail é um negócio altamente padronizado. Não, mas assim, é isso que o André tá falando. A gente se adapta. Então, se eu tiver que escrever um negócio, se eu tivesse que escrever uma carta à mão, eu ia escrever outra coisa. Mas como eu sei que a inteligência artificial, se eu só responder, ok, marque para amanhã a reunião, eu sei que a inteligência artificial vai fazer isso para mim mais rápido, isso passa a ser o padrão, entendeu? Então a gente vai se adaptando à facilidade, ao conforto, entendeu? Como a gente se adapta ao conforto do celular reconhecer o nosso rosto, como a gente se adapta ao conforto de muitas coisas que antes a gente... Como a gente sempre clica aceita o cookie, porque você sempre vai pender pro conforto. Por exemplo, profissões e atividades humanas que precisam de um código de ética rígido, inquebrável, consistente, né? Tipo policial, juiz, né? Próprio advogado, professor, né? Se você conseguir programar a ética num robô, se não era mais interessante que essas profissões fossem praticadas por robô? Como é que você programa a ética, pô? Isso é um dilema atual, né? A ética de inteligência artificial e de robótica. É, isso. Por causa do carro. O carro autodirigível. Porque é isso. Você vai ter que programar o carro. Meu, aquele dilema do trolley lá. Você vai ter que programar o carro para decidir quem priorizar no momento de um acidente. E é uma questão que não está resolvida. E aí, eu priorizo o cara que está dirigindo, que comprou o carro, quer dizer, o dono da máquina. Eu priorizo matar menos gente, mesmo que isso mate o dono do carro. Eu priorizo o quê? E isso vai ter que ser programado, vai ter que ser colocado na máquina, né? Alguém vai ter que decidir isso. E vai ter que ser legislado sobre, inclusive. Porque senão sempre vai poder ter um cara que vai... Ah, eu vou vender o meu carro, prioriza você. Então, mata quem tiver que matar, mas você sai vivo. É, mas isso é humano, a inteligência artificial não vai bolar por ela mesma, alguém tem que botar lá. Então, uma referência literária que eu acho que o Diego vai gostar. Sim, sabe, Diego, como é que é o nome do personagem do Ryan Gosling em 2049? Joseph K. Joseph K. É K. Depois ele é chamado de Joel, né? E aí fica Joel K, Joseph K, personagem do Kafka. Personagem do Kafka. Então, o que esses personagens podem ter em comum, na sua opinião? Joseph K é o do processo ou da metamorfose? Eu nunca sei. Não, a metamorfose é Gregor Samsa. É, Joseph K é da... É do processo e o castelo também é só K. Exatamente. É, se você pensar em Joseph K do processo especificamente, talvez você não encontre a resposta. Mas se você pensar em K do castelo, do processo e do Blade Runner 2049, talvez você encontre alguma coisa aí. O que, que esse personagem de Kafka, né, tem em comum com o personagem de Ryan Gosling? Porque o labirinto burocrático e o labirinto da máquina do governo, né, e a máquina governamental, a máquina burocrática que eles se deparam é infinito, né? E essa máquina governamental nunca reconhece a humanidade deles, a individualidade deles. Eles sempre perdem. Eles são sempre numa espiral, sem chegar nunca ao fim. Tanto é que os romances do Kafka, eles nunca... não têm fim. Certo, mas aí você está falando da máquina do governo. Você está falando do meio onde ele vive, né? Mas e ele? Tá, o meio onde ele vive não reconhece a humanidade dele, certo? Mas e o personagem? É, e ele está sempre frustrado. O personagem, ele está sempre frustrado, né? Ele está sempre em busca, assim... E eu? E a minha existência? E eu aqui? Né? Eu não valho nada? Exatamente, é. Então ele está sempre em busca de reconhecimento, né? E da própria existência, da próprio valor, não é? Perfeito, não, esse é o cerne da questão, né? Então são personagens, assim, usando talvez uma expressão que soe, corro risco, assim, deve soar um pouco esotérico, né? Usando essa expressão aqui, né? Mas são personagens que eles realizam um movimento ascensional. Ou seja, eles querem sair de uma posição X para subir para uma outra posição. Ou seja, o que eles estão buscando é uma espécie de reconhecimento, ou valorização, ou validação, de alguma maneira. Mas só que... O que é exatamente que eles estão buscando, eles mesmos não sabem. Isso não fica claro nem nos romances do Kafka, nem no Blade Runner 2049. Porque tá, o K do Ryan Gosling, ele tá à procura de algo, ou seja, ele quer uma espécie de validação que prove que ele é o quê? Que ele é consciente, que ele é humano, que ele é especial. Mas o que faz dele especial? A gente conversou sobre isso, né, nesse episódio agora, né, que tá terminando do podcast, né? Afinal de contas, o que é a consciência humana? O que é esse bragadá que deixa o humano humano, que faz do humano um ser humano? E por que isso deveria ser uma coisa especial? Por que isso é extraordinário? Ou seja, é uma coisa impalpável, uma coisa que a gente mesmo não sabe o que é, não. A gente não sabe qual é a substância disso. E isso se reflete no interesse literário que ele tem, porque ele é um replicante com interesses literários. Qual é o livro que ele está lendo? Que a personagem da Ana de Armas, inclusive, quer que ele leia pra ela. Qual é o livro favorito dele? Ele tá lendo Pale Fire, do Nabokov. Ah, é mesmo. Mas eu não li esse livro, você que leu. Exatamente. Fogo Pálido, ele é dividido... É um livro bem interessante, né? Ele é dividido em praticamente duas partes, né? A primeira parte dele é um poema em quatro cantos, e a segunda parte dele é um comentário em cima desse poema. É um romance, na verdade, né? Mas é um romance travestido de crítica literária. Agora é interessante porque, assim como o primeiro Blade Runner usa parte de um poema do William Blake, o segundo Blade Runner usa parte desse poema do Vladimir Nabokov, desse poema que está inserido no romance, né? Que se chama Pale Fire, que se chama Fogo Pálido. Esse poema, cujo tema é a visão inefável de uma suposta fonte muito branca, pálida, que surge para o personagem principal do poema numa experiência, num momento em que ele está tendo uma experiência transcendental, assim, próxima à morte. E ele passa o resto da vida dele tentando reviver essa experiência, mas sem saber exatamente o que, que ele está buscando. Ou seja, ele está buscando essa fonte pálida. Mas o que, que é essa fonte pálida? Ela é o além? Ela é Deus? Ela é um anjo? Ela é a confirmação de que realmente existe alguma coisa além da vida? A gente pode estender essa reflexão. Ela é a consciência? Ela é a ideia de excepcionalidade humana? Ela é a própria humanidade? O que, que é? Eu estou buscando, mas eu não sei o que, que é. No final das contas, tanto no Fogo Pálido como eu acho que no Blade Runner, não tem uma resposta exata para isso. Né? Afinal de contas, o que, que é a fonte? Mas fica implícito que talvez isso seja relacionado a, justamente à ideia de você estar, de você ir além de você mesmo, que é aquilo que a gente estava começando um pouco antes, né? O K, ele passa por essa desilusão cabal no momento que ele descobre que ele não é o filho do Deckard, e no momento que ele descobre que... Quer dizer, que ele descobre não, que ele lembra, né? Que a Joy, por mais real e amorosa que tivesse sido a relação deles, ela é um produto que ele pode readquirir na loja, o que talvez, né, invalide toda a experiência, toda a história que ele teve com ela. Mas a humanidade não está nessas coisas. Não está em você nascer excepcional, nascer humano, ou você viver uma história excepcional com uma pessoa, né, que é importante para você e que diz que você é importante. Mas você se projetar para uma coisa que é maior que você, que te junta a um todo, determina a sua humanidade como sendo algo que te coloca dentro de um todo, que é o que o poema fala. E quando eu leio um trechinho do poema aqui do Pale of Fire, vocês vão identificar em qual parte do filme Blade Runner 2049 ele aparece. Em que ele fala: "Blood, black nothingness, began to spin. A system of cells interlink within cells interlinked within cells interlinked. With one stem and dreadfully distinct against the dark, a tall white fountain blade." É isso. Essa é uma cena no começo do filme, né? São algumas palavras que ele usa para avaliar se o Blade Runner Android, né, ele está alinhado consigo mesmo, né? Exatamente. É o código de acesso dele. São várias perguntas, né? E a resposta tem within cells interlinked, within cells interlinked, within cells interlinked, reforçando essa ideia de que o importante é essa interligação, sabe? Não é a unidade, mas é o conjunto. E é uma cena bonita essa, né? É uma cena legal essa no começo, porque ela é super estranha, porque você... E ela te joga imediatamente nessa dimensão do ininteligível, né? Você não entende nada daquela cena, né? Não, e ele responde como quem tá respondendo uma pergunta burocrática, né? Ele fala bem assim. É, exatamente, é. Pois é, mas é o código de entrada dele, é um trecho desse poema, do Pale Fire, que depois a Joy vai querer que ele leia pra ela, né? Como se fosse uma história romântica. O livro não tem nada de romântico, né? I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Então, esse foi mais um Sala de Projeção. Tive um enorme prazer de conversar sobre Blade Runner e Blade Runner 2049 com meus amigos André Vicente. Até a próxima, gente. Gostei da discussão. Igor de Campos. Até mais, gente. Até a próxima. Como sempre, foi um prazer conversar com vocês. E Gustavo Leal. Valeu. Até a próxima semana. E espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aproveitado a discussão. É. Espero que tenham tirado mais coisas do filme agora, depois de ouvir a gente. E nos vemos no próximo episódio. Próximo episódio altamente psicanalítico, altamente onírico, surreal. Vamos falar sobre o filme De Olhos Bem Fechados, Eyes Wide Shut. Último filme dirigido pelo genial Stanley Kubrick. Estrelado por Tom Cruise e Nicole Kidman, infelizmente. Mas tem... Infelizmente? Por quê? Não, eles estão bem, pô. Eles estão bem não, no não. filme. Não, não venha não, não. E esse filme é polêmico, esse filme é polêmico. Vai ser, né, muito bom. Controvérsias já começaram de agora, né? De anunciar o filme. Então, não perca, galera. Vai ser muito fera, muito bom. É um episódio que vai ser também mais quente, né? Falar muito de sexo. Não perca. Sexo e taras, né? Meu Deus do céu. Opa. Não deixa o Diego fazer o roteiro pra esse, não. Pode deixar que eu vou fazer um roteiro bem legal, bem fera. Então, um abraço pra vocês. A gente se vê. Falou. Bye. buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, click it, unzip it. Technologic. Technologic. Technologic.